3624-9007. 3624-9007. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A fórmula perfeita para a maior viagem da sua vida. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. David Guetta, Sun Goes Down. Apenas os grandes hits. Adam Lambert, Ghost Town. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia no estádio com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? Tá diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da luz anular. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. É, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de Esser, construindo com valor, também em nome da promoção Chegou a Sua Vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também em nome de BV Financeira, né? Tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeiro, seu crédito está mais perto do que você imagina. E também em nome de Engove. Vai para curtição? Bom, Engove, para você, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. No ar, Estádio 97. Boa tarde, senhores. É campeão, opa. Chupa todo mundo. Ah, hoje, velho, tá com delay? Ah, eu não vim ontem. Não importa. Tá com delay, velho. Ela mas tava é bêbada na Turia Azul. Ó, ah, só o Vitor Palmeirense de novo, hein? É, mas é porque não tem problema. Nós, de novo. Nós, de novo. Com delay, mano. Você senta aí agora Eu fui fazer o camarim do menino ontem. O que aconteceu ontem, vovó? Não, o menino, o Rudes, fez o evento e eu faço os bolos do camarim, né? Ah, é? Você que trabalha com ele. Dá relaxada fazer, nele, né? Mas eu tava no camarim ouvindo você, viu? Sim. Parabéns, que alegria, viu? Obrigado, que alegria, hein, vovó? Ai, que olha, lindo. É nóis. Ah, pessimista, velho. Aí eu fiquei com medo mesmo, viu? Não vou nem falar, porque já briguei por isso. Não, a gente vou já... Vou mais falar. Chega. Não, mas, Jojo, eu fiquei pessimista porque é uma defesa que eu tenho. Eu sei, Aí, os palmeiras que eu falei que tinha medo, uma era a avó. Tava chipelando aqui, ó, a avó. Mas sabe o que acontece? A véia tem medo de tudo. Ela tem medo de atravessar a rua, ela tem medo de assalto, ela tem medo de morrer. Ela se urina, Mas conforme você vai ficando mais velho, você é natural ficar mais cagão. Mais cagão. É verdade. Mas sabe o que acontece, Jojo? É verdade. Os últimos anos do Palmeiras foi muito ruim, então acho que ficou uma coisa ruim. Ficou aquele negócio, né? Mas agora tá saindo tudo. Olha que o Ricardo Oliveira fez aquele negócio, o senhor encheu a fralda? Olha, posso falar uma coisa? Seja sincera, vovó. Eu quase chorei essa hora, viu? Ah, eu tava com o título na mão lá, né? É porque ali... É normal, né? O clima ali pareceu que foi pro Santos. É aquele bolo que a senhora tá crescendo. O bolo abre o forno e murcha, né, vovó? E murcha o bolo, né? Mas posso... Olha, vai. Ô, seu Bento. Só mandar um parabéns pro Fernando Prato, viu? Pra goleiro. Goleiraço. É, e a senhora não queria que renovasse com ele, hein? Nunca falei isso. A senhora fez uma campanha pra não renovar com o Fernando Prass. Eu sou uma das que mais gosta dele, viu? Ela fez um bolo com a cara dele. A senhora gosta em que sentido? Não, ele é bonitinho, viu? Tem os filhos. A senhora teria um romance com ele? Ó, galinha, pera aí, A senhora faria um neto. E, ó, Ô Galinho, deixa eu falar uma coisa pra vocês, viu? Estavam dizendo que o grupo da morte tá... Da Libertadores. Não, peraí. Você não veio. Mas eu quero falar de novo. É, desenterra, velho. Né? É o delay. É o Corinthians. Palmeiras, Tolima. Não, vai, Palmeiras vai, em 99, vai. Palmeiras em 2000 e Palmeiras do ano que vem. Vocês estão com medinho? Agora vai trocar sua fralda, sua velha. Mas você ficou com medinho? Deixa ela falar. Ela tem direito de falar, ué. Tem direito nada. Acabou, passou. Foi ontem, foi ontem. Foi ontem, patrão. Acabou. Ontem é recente. Acabou, ontem é passado, velho. Ô, seu Bento. Seu Bento, seu Bento. Vamos lá, seu Bento. Fez umas aulinhas de português? Só um minuto. O senhor ficou comemorando aqui uma semana. Ficou duas, três, quatro semanas. Mas é o Corinthians, né, velho? Então, aqui é Palmeiras. Então chupa aí, trouxa. Vamos lá. Aqui é o pretérito. Então pronto. Aqui é perdão. Aqui é Palmeiras. Com o campeão. Exato, então. Seu. Então, campeão! What the fuck, campeão! Fazer uma pergunta: você tá com de tongos crescentes? Nossa. Vai, ô, seu. Tudo bem, seu Bento? Tudo bem, Domênico? Ah, melhor agora que impossível, né? Uau, o Palmeiras. Melhor aqui, não dá pra ser. É, se eu tivesse um presidente que pagasse minhas contas, tava mais fácil. Ah, chupa aí, ô trouxa, que não veio ontem. Por que que não veio ontem aqui, ô trouxa? Eu fui embora ouvindo vocês. Ai, seu trouxa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero dar parabéns, Palmeiras. Não vai dar, não. Não vai dar parabéns. Ah, eu vou dar, velho. Ficou aqui suando o tempo dele. Chupa aí, você, ô trouxa. Ele tava com o pôster do Santos campeão na rua lá. Comprou um pôsterzinho que eu sei que o senhor comprou. Comemorar a Copa do Brasil como se fosse o Mundial. Tenho dó dele. Pelo amor de Deus. Que vergonha, Domênico Gato. Não é isso. Fizemos uma festa jamais vista na cidade de São Paulo. Foi mesmo. É verdade. Posso falar? Essa torcida é sensacional. O que tinha na Turiaçu não cabia na Vila Belmiro. Que na frente do estádio que tinha só no caminho. Tinha na rua. Ontem eu falei onde aqui. Ontem eu fui entrar, na porra do prédio, tinha os Palmeiras comemorando que o time ia jogar em meião branco, velho. Sem brincadeira, os caras meião branco. Eu falei, os caras tão loucos, velho. Vocês são meio loucos, vocês, cara. Mas deu certo, não né? Não é louco, é que isso dá sorte. Mas quem inventou chegou achei. 1993. Isso dá sorte. Quem que falou meu? Fui eu que inventei esse troço. Roberto Diogo. Não, o senhor Roberto falou, e eu falei, velho, já tô no meio branco, tá certo? Meio branco, e deu certo de novo. Mas o seu Bento. Chupa vocês. É. Ah, último aí, jogo né? Também. Olha, eu queria dar uma opinião. Tá o Flamengo lá. É vamos contra o Flamengo? Por que que não pega o Flamengo? Faz sub-20 contra sub-20. Já não vale nada. Pra nenhum nem pro outro. Esse jogo, viu, dona? Sabe pra que que serve? É verdade, porque, ó, o que não valeria... Da ideia, Beijão? Olha só, só tem... pra encher o saco. Ó, não, só tem uma coisa que eu acho que valeria nesse jogo. Se o Palmeiras não tivesse vencido a Copa do Brasil... Nossa. Valeria a vaga da Sul-Americana só. Meu Deus, hein? Olha que coisa. E anticlímax. Olha que coisa. Para com isso. Deixa porque, se não me engano, até o 12, né? Até o 12º vai, né? Mas aí, vai jogar os dois se ficar? Não acho que não pode, viu, vó? Acho que agora os times que estão indo pra Sul-Americana não joga. Agora, se perder o Flamengo, vai ser carimbado a faixa, hein? Sei de dentro. Putz, tô preocupado com o Flamengo. Ah, é bom ficar mesmo. É igual o Corinthians quando jogou com o... Zaidão, com o Sport. Zaidão, Amarano tava mexendo não, velho. Não, com o São Paulo valia muito. Você é louco? O jogo... Não, o jogo era campeão. Não, mas não importa. Era porque o primeiro jogo na arena. Mas não importa. Era o primeiro jogo fora da... O primeiro jogo na arena depois do título. Agora, o que não valia nada foi contra o Sport. Isso aí sim era jogo em casa. Já que não tem manchete do Palmeiras, deixa eu falar agora pra você. Ah, manchete que tem, mas... Não tem manchete de ninguém. A galera fez um... Não quero nada, vamos embora. A galera fez um... Acabou o ano. A galera fez um... O pessoal aí, não sei quem, mas palmeirense, fez um videozinho, né? Tá rolando nos WhatsApp, né? Que é a mídia anti-palmeirense, né? É. E botaram um monte de gente... Eu só que eles me colocaram lá na foto. Colocaram você lá? Mas eu só queria que eles... Você falou alguma coisa? Eu só queria que eles colocassem... Mas qual que você falou? Não, a frase inteira. Porque eles pegaram uma foto quando eu abri o pôster do Santos. Você tava mostrando. Sim, e eles só editaram a frase seguinte. Falei, pô, é ridículo uma editora fazer isso. É um absurdo. Mas não, eles colocaram eu abrindo o pôster do Santos. Só. Obrigado pros caras aí. Você vê quando eu falo? Edição é. Você vê como eu falo? Quando uma edição pode ser sacana? Cortaram a minha frase. Mas eu abrindo o pôster, tipo, como se eu falasse, ó, o Santos mas campeão. Mas nesse caso... Fala nesse assim, quando convém... Mas é que talvez eles estejam vazados. E testemunha que eu não falei. Quando eu fiz aquele pôster, eu falei, isso aqui é um absurdo, é ridículo. Não, você falou, mas é que você pegou no pé do Palmeiras em outras oportunidades. Só se foi em outras e os caras ficaram chateados. Mas olha, também, porra. Mas essa... teve um monte de cara que não fez isso, não. Não, mas não tô falando pelos outros, falando por mim. Não. Você vê que coisa legal? Os caras tá errado. Editaram eu falando assim, isso aqui é um absurdo. Tá eu abrindo o pôster do Santos. Vê como é legal? Aí joga. Aí amanhã precisa ir num lugar, os caras querem te matar. É sacanagem isso. É, aí mas, nesse caso concordo. Não é sacanagem? Como eu concordo, como eu concordo, como eu falei ontem. É? E vou falar repetir. Verdade, né? Falar verdade. Eu concordo aí. Com o Beijão. E vou repetir. Nós não falamos do Palmeiras. O que fizeram lá no do Kleber, tá errado. Tá errado. Ah. Quando tem violência, assim, tá errado. Ô, né, mano, velho? Assim, que nem ontem, sim, eu brinquei aqui. Eu cheguei no começo do programa, talvez o Benjamin não ouviu e alguns de vocês também não tenham ouvido. Eu brinquei aqui de mandar chuva pra aqueles jornalistas que falaram que o Palmeiras ia tomar goleada, que ia perder, que ficou o tempo todo enchendo a paciência e ficou pagando um pau pro Santos. Então, nada mais justo que o nosso programa, ele é bem humorado. O que acontece? Eu peguei a lista de uns caras aí e mandei o chupa. Mas é chupa, legal, é da brincadeira. Ué, quando o meu time perde, eu não aguento porrada pra cacete aqui. Aliás, eu aguentei mais de uma década de porrada aqui, ou não? Hein, ô? Né? Aguentou bastante, Dodô. Fala aí, Motinha. Desculpa, eu tinha cortado teu microfone. Alô, oi. Bastante. Eu aguentei pra cacete. Mesmo. Então, quando ganha, eu... Não sei se vocês... Eu vim aqui e mandei um chuba pros caras. Mas é de brincadeira. Por quê? Ah, porque é brincadeira. Por quê? Ué, porque os caras falaram na televisão que o Palmeiras toma goleada. Aqui é lugar de brincar, né? Bibi. O Portuga, eu zoei ele ontem. Não zoei, Portuga. Eu não fiz um quadro aí com os meninos. Tá certo. E você não aceitou? Porque aqui é lugar de brincar, né? Agora, o que eu... não brinca aqui. O que eu repudio... lugar de brincar na Play. Olha aqui, ó. Mas pera só. Também vou lá. Brinca assim, Portuga. Vou dar uma brincada. O que eu repudio... É esse, atitude desse tipo, de o cara chegar, vai trabalhar, porra, e aí, porque os caras estão putos com a Rede Globo, os caras lá não deixaram o cara entrar pra... E não foi o cara jogo. Que falou, né? Então, não pera, foi o cara então, que falou, mas aí, isso, esse negócio de partir pra ignorância, pra mim tá errado. Violência entrou. Quando você tá brincando com o cara entra lá, brinca com você, você brinca com o cara, vai brincando, vamos brincar? Sabe, chupa aqui, chupa ali. Partiu pra mão. Aí perde a razão. Não, porque aí perde. Aí desculpa, perde a razão. E quando coloca um vídeo desse tipo que você falou aí, precisa tomar cuidado com essas coisas. Não precisa. Precisa tomar cuidado, porque às vezes tem que se pegar o contexto geral da coisa, não uma parte e editar. Porque aí é covardia. Quando levaram o pôster lá na Fox, eu abri o pôster que tem que mostrar. Mas aí é covardia. E falar o seguinte. Isso aqui é um absurdo, né? É. A revista, como cara, a gente falou a aqui no estádio. Então, só que pegaram eu abrindo o pôster e eu falei assim, é um absurdo, isso é um oportunismo dessa editora fazer um pôster do Santos campeão. Mas hoje, por exemplo, no teu aí programa... os caras vão lá e põem um vídeo lá dos a mídia anti-comércio e põem eu abrindo o pôster e corto hoje, é legal, hoje, quando você fez o teu programa lá, você se defendeu ou não? Não pode. Porque eu não fiz hoje. Eu não pude fazer hoje. Mas você tem que se defender, você tem que falar a verdade. Vou falar o quê? Amigo, pode falar um negócio? Quando os caras põem um negócio na mídia, quando você vai falar que não é, ninguém ouve. Ninguém tá nem aí. É complicado. Direito de resposta, nunca ninguém dá a menor atenção. Tudo bem. O seu Bento, mas vamos falar aqui, né? Não tem muito o que falar. Eu sei quem foi. Eu sei quem foi. Isso é coisa do Rude. Ele não faria isso, Rude, não, viu? É, né, hein? Ou nem os caras do Palmeiras aguentaram ele, velho. Os palmeirenses, não, o grupo de Palmeiras expulsou ele, velho. Olha, lá no estádio, a avó foi no jogo. Quase joguei. Vieram tudo, abraçar lá. E ele levou os santistas, né, no camarote. Vieram tudo abraçar, a gente deu abraço dos meninos. Ele chorou muito. Comemoramos tudo depois. Então, mas depois que o time ganhou nos pés, eu chorei. Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo do Danilo Gentili. Que pegou lá a bandeira, arrancou do Klein. Mas ele é corintiano, né? Ele não queria mostrar o Klein, né? Mas ele é corintiano. Ele é corintiano. Então, mas ele não queria mostrar o Klein, aquela coisa toda. Não queria. Ele pegou, ele tomou a bandeira do Klein e esfregou num saco. Aí não pode, hein? Aí é falta de respeito. Aí você quer que faz o quê, Benjamin? Ah, é falta de respeito. Vai falar o quê? É um programa de humor também, mas é falta de respeito. Você lembra do Notícias Populares? Lembra do Notícias Populares? Eu lembro. O Igor Cavaleiro, meu brother, uma vez foi fazer uma piada lá, pegou uma camisa curta e jogou na privada. Não pode. Não pode, Você lembra? Isso aqui é o Tonhão. Isso não é piada, isso é idiotice. O Tonhão precisa pedir desculpa da portuguesa. Pisou, nossa. Jogou senhora. E pisou em cima. Até hoje os caras não esquecem. Português contra ele tem problema. É complicado, velho. Complicado, é difícil. Pisou, lembra que as padarias pararam de vender Parmalat? Lembra? A confusão que deu. Não pode respeitar. Isso, cara, isso aí aconteceu na década de 90. Foi, já faz 90, que não era tão... Né, uns 20 anos atrás. Bom, mas é isso aí. Do Santos teve uma debandada. Santos. Fizeram a limpa, velho. Que bobagem isso. Deixa ele falar mais. Chupa de novo. Toda vez que eu olhar pro senhor, eu vou falar chupa pro senhor. Cadê o RG? Pega a mesa Ouija lá, Bá. Não, para com isso. Cadê o velho? Mas aí, tá resolvendo os problemas aí. Tá faltando alguém, não me liguei. Cadê o velho? Hoje o velho tá cuidando da mamãe. Copo aí. Não, para com isso. Quero achar que é isso, não artista. Não artista. Hoje ele tá cuidando da mamãe. Grande região, um abraço pra ele. Mamãe cientista. Eu tenho uma justificativa, então tá perdoado. Boa. Olha, pode falar, seu Leandro. Já deu tchau lá na vila. Nossa, um monte. Esperou acabar, já foi. Foi o bonde. É hora de dar tchau. Pera, só um minuto. Como assim foi deu tchau? O que o Parmeira fez, né? Mas como assim deu tchau? Acabou o contrato? Foi embora. Os caras não vão renovar o contrato dele. Tá fora. Lista. Chiquinho. Estrago nós fizemos lá neles, né? Vai lá. Leandro vai ter que cortar pra vocês. Ó, graças a Deus, hein? Ah, não. Vai. Vocês estão pensando que ia enganar os caras todo tempo. Ah, não. Vocês tomam o título do cara, que o cara fica. Vocês ganharam a final. Nós ajudamos vocês. Nesse empréstimo aí, viu? Nós ajudamos com o Leandrinho. Ingratidão isso. Eu vi com a Aroca, com a Aranha, eu vi. Marquinhos Gabriel, né? Esses não recebiam salário, nós ajudamos eles. Pô, mas esse aí é bom, hein? E todo mundo queria esse cara aí. Valência. Ah, vive podre? O Erlen. Quem perdeu. Não perdeu o pênalti. É o outro que entrou no lugar do David Braz lá. E o Nilson? Ah, o Nilson. Ah, esse não dava pra renovar, né, velho? Aí a galera fala assim: mas esse foi, vai embora só porque ele perdeu o gol? Não, não é por isso, é porque ele é ruim. Ele não vai embora porque ele perdeu aquele gol. Se eu sou vocês, ele vai embora porque ele é ruim no geral, fizeram o mosaico do prazo, faz o Nilson pro próximo jogo. Foi o Nilson lá. É pior perder pênalti. Olha, mas acho que faltou o dele. É, o Nilson e o Nilson? Sou Power, de volta pro futuro. Então, antes da gente continuar, só um minuto. Nilson, não dá. Quero dizer aos senhores o seguinte: eu vou falar aqui de Recubriplast. Você que tá com problema de infiltrações, eu sei que o senhor tem lá problema no seu sítio, na prazível cidade de Mococa. Tá cheio de goteira lá, em seu Bento. Tá. Problema de umidade pela sua casa. O RG foi resolver problema de umidade, porque tá esse tempo de chuva. Ele falou: hoje não dá, eu vou ter que resolver os problemas lá em Santa Isabel. Correu pra lá. Eu tava com medo de encher lá. RG, eu já falei, já avisei você. Passe nas principais lojas aí do mercado, as boas lojas do ramo, e compre o impermeabilizante Recubriplast. Aí sim você vai proteger a sua casa e não vai ter esse problema de sair correndo daqui e largar o programa, ó. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. O único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores é Recubriplast. E também é o único que tem 5 anos de garantia, tá bom? E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. É só consultar as lojas, aliás, tem todas elas lá, detalhadas, tudo direitinho lá no site. www.sinteplast.com.br, tá bom? Consulte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro senhor Emanuel. Senhor Emanuel, da loja Emanuel Materiais para Construção, ouvindo a gente atentamente. Obrigado pela audiência do senhor Emanuel. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E antes da gente continuar, quero dizer que o Estádio 97 aqui, é esse aqui? Ah, não, é esse aqui de baixo, né? Vem em nome também de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Itaipava Futebol 100%, só com a Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Em nome de Engove, vai pra curtição, bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome, agora o Benjamin vai dar o recado aí da promoção, consórcio, promoção legal do consórcio Honda, hein, Beja? Muito legal, Fididinho. E olha só, consórcio Honda tá dando 50... Consórcio Honda está dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez? É muito fácil participar. Compre uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor, hein? Você não paga juros. Então presta atenção, BIS 125EX a partir de R$ 164,00 mensais. PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Saiu o segundo sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados. Nós aqui de Sampa, estamos com sorte, hein? Tivemos 3 ganhadores. O Sérgio Lopes da Silva, e o José Alciélio Cardoso, São Paulo, e o Adriano Bernardo de Oliveira, de Carapicuíba. Então, amigão, compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. E vá agora mesmo até a concessionária Japalto Guarulhos, procure o Kleber, o gerente, liga lá para ele. 2414-3500, 2414-3500, promoção, chega a sua vez. Consórcio é Honda, Dodozito, Psicodélico. Estádio 97. Aumere São Paulo. Tricolou. São Paulo, hoje um dia triste hoje. Sim. Né? Dia triste? Por que dia triste? Para muitos torcedores. Perdemos a fabulosa, né, Bidu? Se eu fosse presidente, conversaria com o Luiz. Teria ficado. Teria. Enfim. Ele disse até que não sabia por que estava indo embora. Aí passou. Eu estava lá. Eu estava lá. Fui lá. E vou dizer lá, você tinha um monte de torcedor se despedindo dele. Pode ter um outro que não gosta do cara. A maioria gosta, viu? Então. A maioria gosta do Luiz Fabiano. Cara, o cara fez gol, pô. A maioria gosta dele, sim. Lógico. É o terceiro maior, é verdade. Tem que reverenciar, sim. É verdade que ele chorou lá? Chorou. É. Chorou porque apareceu o Kaká no telão, vários outros jogadores estiveram com ele. O Rogério Ceni invadiu a coletiva. Pegou o microfone, legal. Falou dele. Ah, tá certo. E é isso aí. Mas, né, Motinha, precisa pelo menos empatar no domingo, né? Sim. O São Paulo tá em recuperação. Tá acabando o ano pra todo mundo aí que tá em recuperação ainda. O empate é do São Paulo? Tem uma prova, sim. Então, o São Paulo. Ter uma vitória é bom, menos um com cinco positivos. É um empate é do São Paulo. Dificilmente, a não ser que o Internacional meter uma goleada. É, só meter 7-0. 7-0? É. Ah, porque o GoPro perde também. É. Então, tem que ser maior ou não? É, 7-0. Meu Deus, 7-0. O São Paulo aí, que a dúvida também é o Rogério, saiu mancando do treino, não sabe se vai jogar, tá fazendo todo o esforço, mas ele vai pra. Ele vai tentar, né? Né? Talvez ele, se tiver garantido o resultado, ele entre no final, é aquela história. Pra dar um tchau. É, e a torcida do São Paulo em Goiás é muito grande, acho que depois do time de Goiás, a maior torcida lá é o São Paulo. Viu quanto tá saindo da arquibancada? Sem conto. Não, a arquibancada tá saindo R$4. Por quê? Os caras baixaram? Fala que era sem conto, os caras estão vendendo. Não, sem conto não, é pro visitante. Perdão, você tá falando do jogo do São Paulo com Goiás. Com Goiás. O São Paulo vai ter que ficar no setor da numerada, Motinha. O setor de cima ali, o setor da arquibancada, para a torcida do Goiás, custa R$4. O setor da numerada, eu não acho que custe tudo isso, não. Um jogo que encareceram demais o preço dos ingressos, Mota, foi o jogo do Curitiba. A arquibancada no jogo do Curitiba vai custar R$150. Eu vi até o Alex falando, reclamando, porque era absurdo, 150, né? Pau. O Curitiba precisando, né? Curitiba, precisa e não precisa. Não, precisa de um ponto, mano. Não, a Curitiba, pré que o Curitiba na mão dos outros. Ele precisa aí perder pro Vasco e Avaí e Figueirense vencerem também. Curitiba. Uma coisa assim. E tirar o saldo também, que é grande. Ele precisa perder de 1-0 e o outro ganha de 2. Então, se perder pro Vasco... É mais que isso. Acho que é 3, né? Não, mas se perder pro Vasco, o Vasco não passa. Sim, mas se salva. Que o outro o Vasco empata ali. Se o Curitiba perder pro Vasco, o Vasco não passa o Curitiba. Então o Vasco tem que ganhar e ainda tem que torcer pra derrota. Pra todo mundo Rodinier, perder, velho. Do Avaí e do Figueirense. Então, porque ele não passa o Curitiba. Claro que o Vasco tribuna. O saldo do Curitiba é menos 11. O do Figueirense é menos 15 e o Vasco menos 26. Então, mas aí se ele Vasco aí, muita pancada. Peraí, mas a diferença é de 4. Se ele perder de 2-0 do Vasco e o outro time ganhar de 2-0. Como assim? A gente pode discutir daqui a pouco. O critério é outro, velho. Não, é sério, porque o assunto chegou. Como assim? Diferença do saldo... Eu não entendi o que você falou. Bicho, a diferença do saldo é 4, não é? E qual? Defesa de quem? Curitiba pro Figueirense. Se o Curitiba perder de 2-0 do Vasco e o Figueirense ganhar de 2-0 do outro, o saldo de 4 foi pro espaço. Aí, é isso que ele passa. Ele empata. Ele precisa ver gols marcados. Se tiver gols marcados, então, Figueirense tem 35 e o Curitiba 31. Então, aí ele toma na rosca. É isso que eu tô dizendo. Ele precisa de um ponto. O São Paulo define a vida dele, né? E define o ano que vem dele todinho. Joga pelo domingo. Empate, né, Motinho? Então, joga pelo empate, porque o São Paulo tem que definir a vida. Eu acho que toda essa confusão aí que falam, que até agora não veio técnico e tal, tem tudo a ver com o resultado do jogo. Porque se o São Paulo for pra Libertadores é uma coisa, o São Paulo não for é outra. Mota, o São Paulo tá na Libertadores, Mota. Não, eu sei. Duvido, muito difícil não estar. Mas tô falando, eu acho que até os caras da direção... Eu não sei se o Inter ganha do Cruzeiro, pode ser sincero. Mas o Cruzeiro vai pra lá estourar, né? Aquela história, eu sei. Mas já tá fora, O São Paulo, eu acho que tá definindo isso. Eu acho que tá esperando isso. É isso que tá esperando. Bom, e o São Paulo aí já estaria. Dizem que o São Paulo estaria conversando com o volante Charles do Cruzeiro. Nossa! Ah, isso, é ruim, velho. Jogou no Palmeiras, não é ruim? É. Charles? Olha, jogou no Palmeiras. Ah, eu não achava ruim, não. Horrível ele não é, mas. Não. Depende do contexto. Horrível não é. Depende do elenco. Teve um monte de gente que eu ouvi aqui criticando, Charles, por exemplo, Charles, aquele volante que tá no Grêmio, que era do Palmeiras, que é Marcelo Oliveira. Eu vi um monte aqui falando que era jogador do Corinthians. Olha o que ele jogou no Grêmio, hein? O jogador era do Corinthians. Ó, eu vou te contar uma historinha. Era assim. Oliveira, Cruzeiro, era assim, do Palmeiras. Era. Eu vou te contar uma historinha do Charles. Tudo bem, mano, mas muita gente criticou. Ele era zagueiro, aí foi pra lateral. Depois então, foi jogar de volante. Então, o Charles, mas não é ruim. O Charles no Cruzeiro teve um jogo. É ruim. Teve um jogo na Libertadores que ele pegava na bola, a torcida vaiava, ele saiu do campo chorando. Porque a torcida não aguentava ele. Aquela tá Libertadores que o Palmeiras jogou com o Caio Mancha e com o Vinícius Sem Freio, ele salvou o Palmeiras num jogo lá que ele fez. O Charles, um... né? Ou de fora da área. Ele chuta bem. Não é o Rive, não. Olha, o Rive não é. Tem muito jogador pior que ele. Ah, isso aí ele não é o melhor de todos. Abraço pro Sheldon, que falou que o São Paulo tá em recuperação. Parabéns. Ele não é o melhor de todos, mas ele não é o pior de todos. Ele tá no nível médio ali. É jogador pro elenco. Vamos ser bonzinho com ele? Ele é pro elenco. Pro São Paulo, acho que elenco vai bem. Você quer que eu te fale uma coisa? Se você me perguntar quem que eu queria, o Wesley ou ele, eu prefiro o Charles. Ah, mas o Wesley não é futebolista. Ô, Domênica. Eu prefiro. Olha, eu respeito. Entre o Charles e o Richarlison, o que, é que você escolheria? Quem? O Charles. Charles. Tá bom. Mas tá. O Richarlison não vou falar. Charles, e eu digo por quê. Esse jogador que o senhor falou aí, o segundo, desenhou do Palmeiras. O Felisbino, não foi? Eu não vou esquecer. Ah, é só por isso. Sim, senhor. Desdenhou do Palmeiras e olha onde tá hoje. Ah, todo muito cara ódio que desdenha do Verdão, mas a toma no ataque. A irmã dele joga no seu time. A irmã dele joga no seu time. A irmã que se dano, nunca desdenhou. A irmã. O irmão dele, o trouxa. O Bento. E outra, e ele tá indo embora, acho que ele, o Alexandre do Palmeiras. Aliás, não fez nada, hein? Sempre tem um clube carioca pra salvar essas trulhas. Não sou Corinthians. Vamos lá. Coringão. Isso aí, mano. De férias também. O Corinthians que, né, já tá em de férias. Mano. Sim. Recebe o Avaí na semana. Vocês vão ganhar, olha, mano, os caras. Perde aí pro dos caras. Se perder, derruba três de uma vez só. Cogita usar o Pato na pré-temporada dos Estados Unidos. E depois pra dar uma alavancada. Por respeito ao jogador, ao profissional. Eu não acredito nessa hipótese, não, Bento. Eu acho que o Pato será vendido agora no final do ano mesmo. Ô, mano, se o Corinthians perder o Bahia, você manda três, mas... Derruba três. O Goiás, o Vasco, derruba os três. O inferno. O Corinthians, ele... Mas é isso mesmo? É. Se o Corinthians perder, não dá mais pra ninguém chegar. O Bahia é o primeiro dos que estão fora, Domênico. Então... Ele chega a 44. É. Mas se o Figueirense ganhar, chega a 43. Não tem jeito, o Avaí tá acima do Figueirense. Não tem jeito, o Avaí tá na frente. O Avaí tá fora, velho. O Avaí só depende dele. Então, mas dele. Aí pode cair o Curitiba. Volta lá. Por quê? Ó, se o Figueirense ganhar do Fluminense... E o Vasco ganhando do Curitiba, mano, quem vai é o Curitiba. Mas é que tá, Domênico. Aí o Corinthians manda dois, não manda três. Entendeu ou não? Você precisa ver, ó, por exemplo. Pelo saldo, lá, tabela. Ó. Vamos lá. Se for 2 a 0, o Avaí tem 41, ele chega a 44, ele só depende dele pra escapar, porque ele é o primeiro dos que estão fora. Isso, aí ele escapa, por exemplo. Sim. Vamos fazer Domênico. Simulador. Vai, Domênico, você pega lá, por exemplo. Peraí, fala aí, O Curitiba. Não, pera, Corinthians e Avaí. Perdendo? Vamos pôr perdendo? Não, não tem jeito. O Avaí ele escapa por si próprio. Não, o Avaí escapa se ganhar. Mas eu tô falando que pode cair o Curitiba. O Figueirense, Domênico Gato, ele tem 10 vitórias. Se ele ganhar esse jogo, ele chega a 43, o mesmo número de pontos do Curitiba. Ah, 2-0. E ele chega ao número de 11 vitórias e empata. Aí você vai pro saldo de gols, tá certo? Se o Figueirense vencer, ele ainda tem um saldo pior do que o time do Avaí. O Avaí não, do Curitiba, perdão. Ele precisa golear aqui, tá certo? Vai, talvez aí de 3, 4 ou 5 gols. Ah lá, viu como caiu o Curitiba? Aqui, ó. Não, é 2 pra lá, 2 pra cá, porque só diminui, mano. Eu fiz um simulador aqui, mano, que é o seguinte, o Avaí ganhando do Corinthians, tá vendo? Mas acabou. Não, pra cá, 1-0. Tá boa, vai ganhando do Corinthians. Aí o Corinthians não derruba aqueles 3 que vocês estão falando, que seria o Figueirense e o Vasco. Goiás, ele derruba isso aí. Aí eu pus aqui, o Goiás ganhando do São Paulo, certo? Pra fazer a melhor possibilidade possível. O Vasco ganhando do Curitiba 2-0 e o Figueirense ganhando 2-0 do Fluminense. Quem cai é o Curitiba. O Figueirense cai. Então, por isso que eu disse que o Curitiba precisa pelo menos de um ponto. É por isso que eu disse. Mas peraí, o Curitiba, Domênico Gato, o Vasco ganhando de quanto, você falou? 2-0. E o Fluminense e o Figueirense ganhando 2-0 do Fluminense. 2-0, aí acabou, mano. Aqui, mano. Sabe por quê? Porque os gols feitos, ele escapa. Essa o Curitiba vai pro saco. E o Figueirense escapa isso. Junto com o Avaí. Sabe porque o saldo é de 4, 2 pra cima, 2 pra baixo, assim, 4. O Corinthians perdendo, ele define 2 rebaixados. Isso. 2. Ele não define 3. Ah, mas se dane também quem tá lá embaixo. Então perde, logo. Mas o Corinthians, o Corinthians vai fechar o campeonato com chave de ouro. Eu acredito que os jogadores vão jogar pra vencer essa partida, porque a expectativa é de bom público na arena novamente. Vocês vão derrubar a Vaizinho? Então eu acho que o Corinthians vai jogar pra ganhar e vai vencer essa partida. O Corinthians não tem que depender aí do que vai acontecer com os outros. O Corinthians tem que pensar no dele. Mas, mano, você o Corinthians ele vai tentar fechar com chave de ouro porque não pode decepcionar a torcida, Domenico. Imagina, não, entendo, você vai pro jogo pra ver o time perder? Agora, o que vai acontecer embaixo? Eu sei que. Mano, é lógico, eu acho que você tem toda a razão. É que nós estamos fazendo um advogado do diabo, entendeu? Só que é o diabo, é o Vasco? Mas não é isso. Eu tô dizendo o seguinte aqui: a única coisa que sobrou no campeonato é o rebaixamento, porque por praticamente campeão definido. Os três lá, os três, definidos. São Paulo, pra mim, praticamente definido. Então é chato. Então, velho, eu vou dizer uma coisa. Ficou só pra ver quem vai cair. É ver o Vasco chorar, isso que é mais legal. Ou não, né? Ah, não, aí não. Não gora tanto, não. Não. Mas com relação ainda ao Corinthians aí, é grande a possibilidade aí do Felipe ser o primeiro jogador a deixar o elenco do Corinthians. Ah. O Felipe, ele tá recebendo uma proposta muito forte aí do futebol francês, no caso o Mônaco. Lembra quando eu falei? Sim. Que era o Mônaco? E o Felipe então, pode ser... Eu falava o Napoli, eu falei que era o Mônaco. Sim, o Felipe, ele pode ser o primeiro aí do elenco do Corinthians a deixar o clube. Por um lado é bom e por outro lado é ruim. É ruim porque você está perdendo um jogador ali que se destacou no Campeonato Brasileiro. Mas por outro lado é bom porque o Gil é melhor que ele. O Corinthians teoricamente está perdendo um jogador menos forte, para não dizer mais fraco, dessa zaga corintiana. Vai pelo menos a curto prazo aí manter o Gil, que é o jogador ali que é o pilar da defesa. Uma outra situação, Domenico, que pintou hoje aí também é o fato do Corinthians poder sondar a possibilidade de contratar o Marquinhos Gabriel, que hoje está no Santos. Certo. Marquinhos Gabriel é um jogador aí, tudo bem, pontou no Santos aí depois da lesão aí do atacante lá do Geovânio e acabou assumindo a titularidade, tá jogando lá no ataque Santista. Mas eu acho que pro Corinthians hoje não seria talvez a prioridade, porque por mais que o Corinthians trabalhe com a possível venda do Malcom também, que é um jogador que vai ter inúmeras propostas pintando aí daqui a pouco quando terminar de fato o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem alguns jogadores que jogam naquela posição, Domenico, como é o caso aí do Luca, como é o caso do Luciano, como é o caso do Romero. Quem mais, Benjamin, que joga ali de segundo atacante no Corinthians hoje? Já citei três, mas tem mais, essa posição do Corinthians aí tá bem servida, não talvez em tanta qualidade, mas em quantidade. O Corinthians tem inúmeros jogadores naquela função. O Corinthians ele precisa focar os esforços aí pra tentar trazer um centroavante é uma prioridade hoje, porque se não jogar aí o Wagner Love, o Luca é segundo atacante, ele vai ficar porque o contrato dele vai até o final do Campeonato Paulista e a diretoria do Corinthians já disse que pretende renovar. O centroavante, caso não possa jogar o Wagner Love, é o Lincoln. Domênico, o Lincoln, com todo respeito a ele, mas não é aquele centroavante que o Corinthians precisa, aí caso o Wagner Love não possa jogar, né, Benjamin? Ele mata a bola na canela, né? Pra trazer um cara, sabe, mais tarimbado, aquele cara que vista a camisa, não sinta o peso. Quem que você quer? Quem que você quer? Olha, Portuga, não é o fato de eu querer, mas um nome que foi comentado aí é o do André, que hoje tá no Sport, pertence ao Garrafão. André Garrafão. O André, gente, eu queria o Ibra, gente. Não dá. André, mano. Eu queria, talvez, aí o Lavezzi. Não e dá. O Tevez não vem mais mesmo? Tevez, eu queria, né? O Gabriel Jesus, mas não dá. Não Tevez não vem. O Tevez é um outro jogador. Mais. Não é isso. Se você ouviu o que eu falei, acho que você não estava prestando atenção porque você devia estar num papo paralelo aqui fora. O Tevez, ele joga. Não tá nervoso, não. Não é porque nervoso, o cara não vem, você constatação tá me maltratando, cara. Não é isso. Da mesma forma que eu disse aqui que eu não gostaria, talvez, de um outro jogador, aí no caso aí o Marquinhos Gabriel, eu também não gostaria do Tevez hoje, pelo simples fato de o Corinthians já tem inúmeros jogadores que jogam naquela função. E o Corinthians ele precisa distribuir. Sua teoria, né, mano? De jogador que já jogou quando não vem. Presta, o mano fala não, isso. Não, a questão não é que não presta. Não. O Tevez é um grande jogador. Mas hoje o Corinthians ele não precisa tanto dessa posição, Domenico. O Corinthians ele tem outras carências no elenco. Centroavante é uma delas. Laterais, eu acho que são prioridade também. Zagueiro? Zagueiro pode ser. Ó, o Edu Dracena ele quebra bem o galho. Mas, ó, por exemplo, o Fred, que tá no Goiás, é um bom zagueiro. Bate falta, hein? É um bom zagueiro. É um zagueiro que lembra talvez o Chicão, que é um cara que bate falta. Não deve ser, tá no Goiás. Ó, o menino lá, o Eric, parece que tá indo jogar na Turquia, lá no Fenerbahçe. É mesmo? O atacante lá, o centroavante do Goiás. Aquele Bruno Henrique é bom também, do Goiás. Pra você. Mas não é pra trazer, pra disputar pela Libertadores. Pela bola que jogou o Marquinhos Gabriel esse ano e pela bola que jogou o André esse ano, eu traria os dois. É, mas... André Litrão. Então, mas precisa ver, Benja, se o Corinthians vai ter que fazer... Não, o cara é o André. Milhões de dólares. O cara é o André. O Corinthians vai ter dinheiro pra montar um time ou vai ficar... Não sei, o André disse que vai trazer quatro jogadores. O Corinthians precisa montar um time. É dois ou três financeira do clube. Ah, mas o André e o Marquinhos Gabriel, se pudesse, eu traria os dois. Olha... O Marquinhos Gabriel e o André? O André jogou muito esse ano. O André jogou muita bola. Mas o André, Benja, ele vem pra ser substituto do Wagner Love. Mas o Domênico, Domênico. Nesse time do Corinthians montadinho do jeito que tá, Domênico, se puser você com a 9, você joga bola. O Domênico jogou pra caramba. Brincadeira, velho. Só um minuto, mas com esse elenco montado do jeito que tá, velho. Tá de brincadeira, patrão. E eu jogava com nem o Evair, já falei isso? Não, Domênico, não jogava. Não jogava de chuteira e calção. Não tem atacante pra trazer, gente. Toda hora vocês não deixam falar. Não tem atacante, não tem jogador. Busca os que pelo menos você viu jogar agora que estão bem, que deram certo, ué. É. Não tem mágica. Tem um jogador no PSG chamado Blaise Matuidi. Vai atrás dele, vai conhecer o futebol dele, que ele é Blazer bom jogador. Blazer Matuidi. Mas você acha que o Marquinhos Gabriel vale 5 milhões de dólares? Ah, quem diz é o mercado, Mota. É complicado, cara, é o mercado. O Pato vale 25 milhões de euros? Não acho. Não. Mas se o mercado pagar, vale. Se alguém pagar, então vale. Olha, bom, mas eu particularmente vou dizer não tem, aqui. Hoje você não tem. Tem outras opções mais carentes no elenco. Hoje você não tem, Mota. Não tem mais jogador barato, cara. E outro, quando vai um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo contratar... É outra coisa, né? Não, meu amigo, não tem. Ô, Domênico, tem um menino bom, ele é Leandro Damião, tá no mercado. Tá no mercado. Bom. Menino bom, é isso aí. Esse é o Estádio 97, minha gente. Olha só, você, torcedor tricolor, Mota! Sim! Você vai poder assistir o jogo de despedida do Rogério Ceni lá no camarote... Lá dentro. Da Passaporte FC, hein? Olha que legal. 15 ouvintes serão selecionados aqui do estádio através de um quiz, né? Pra sempre mito. Sim. É um quiz pra sempre mito. Os 15 maiores pontuadores... Já tem gente que já pontuou, hein? Já tem gente que pontuou, tá bom? Os 15 maiores pontuadores vão pro Morumbi de limusine, tudo com as mordomias, né? Pra assistir o jogo, com comida, com bebida, tudo incluído no pacote, hein? E lembrando que o maior pontuador ganhará o direito de assistir o jogo do lado do campo, ali, como se fosse o treinador, né? Bem pertinho mesmo. Olha, em qualquer situação de empate desses caras que participarem aqui do quiz... teremos um sorteio para definição aí do ganhador, tá bom? Então, olha, você aí que tá ouvindo o programa São Paulino, quer ligar no Estádio 97? Pode participar do programa e você pode ser testado no quiz. Pô, sensacional. Mas você que tem que falar pra gente, eu quero participar do quiz. A gente não vai chegar pra você e falar, ó, quer participar. É, Marisa Monte cantava bem que esse quiz, lembra? Sensacional. Cantava, era gente boa. É verdade. É, a promoção, hashtag pra sempre mito, tem o apoio da Passaporte FC e também da Paris Vegas aluguel de limusines. Inclusive, os ingressos para esse camarote onde nós estamos fazendo aí o Estádio 97 da despedida do mito, também estarão à venda lá no site passaportefc.com, tá bom? Dado o recado, vamos às primeiras ligações. É, vamos partir para a primeira ligação. Fazer o quê, né? Aliás, vou dizer uma coisa, vamos partir para o momento sem parar logo de cara. É, já vamos dar cuida logo disso aí, já. Vamos. Ô, Jojo. Pelo amor de Deus. Vamos mandar um abraço rápido pro Edson Brandão que tá aí vivo. Beijo, Edson. Edson Brandão é nome de deputado. Edson da Brandão. Visual. Estádio 97, informa. Olha que bonitinho. Aí, vó, viu? Os caras respeitam isso aqui. Na verdade, é só um prospectamento, né? O quê? É quando não tem certeza ainda. É uma... Especulação. Teria. É uma sondação ainda, né? Vamos lá. Sondação. É. Vai. Que o Palmeiras tá indo atrás do lateral esquerdo do Sport, que chama René. É bom jogador. René Maru. Que fez... Então, outro jogador do Sport. Esquerdo. O São Paulo também tá de olho nele. Tem três jogadores do Sport que tá todo mundo de olho. É o André, o René e o Marlone. Marlone é bom jogador. Eu acho que ele tá com o Marlone fechado. Mas depende, Marlone é um bom jogador. Mas depende, o Marlone, ele teve uma boa passagem no Vasco, quando ele apareceu mesmo, que ele estourou de vez. Mas depois ele jogou, foi aonde? Foi no Cruzeiro que ele foi mal. Sumiu. No Cruzeiro Fluminense. No Cruzeiro, eu lembro dele, no Cruzeiro ele foi mal. Sumiu. Mas no Sport jogou bola. No Sport sim. É a mesma coisa do André. Se você for ver o André no último tempo no Atlético Mineiro, foi muito mal. Mas será que esses caras só jogam nesses times? É, só sabendo. Não, mas o André, veja, ele começou bem no Atlético Mineiro. Ele caiu depois, quando ele se perdeu nas baladas aí na noitada. O São Paulo tá de olho no Marlone. É, vamos ver, né? Tem um monte de gente de jogador. Precisa ver se tem dinheiro, né? Só precisa saber, né? É bom jogador. E esse Renê também jogou bem. Eu falei, eu acho ele bom. Ele é marcador, viu? É o maior desarmador de desarmes do esporte. Desarmador de desarme? É, maior. É quase um esquadrão de bomba, ele desarma o desarme. Vamos ao Momento Sem Parar, agora funciona em um único adesivo, hein? Acesse semparar.com.br, minha gente. Olha, as grubas tocando aí, tem um vídeo pra participar, hein? 3284-7097, alô? Alô? Quem fala? Aí, consegui, baralho! Consegui, porra! Conseguiu? Consegui, caramba! Quem é você? Alwin! Vanderlei! Rafael Pagnardi! Pagnardi? Isso! Quantos anos, hein, Rafael? 2.5 hoje, doutor. 2.5 hoje? Rafael Vale Knight, né, Domingo? Vale Knight! Vale Knight! Hoje eu vou ter um Vale Knight! Você vai hoje? Vou pra descer. Qual a boa? EDC, pô. EDC. E aí, EDC é promoção exclusiva da energia, hein? Você vai estar lá, Dudu? Não, eu não vou estar lá. Não vou estar lá. Temos uma equipe gigante. Né? Hoje não estarei. Ó, e qual que é o bairro? Tudo bem, já tá aí hoje? Tô, tá aqui. Eu tô sempre, velho. Quanto convém? Vila Metalúrgica. Olha só. Na verdade. Não é a primeira vez, porque ligou, me lembra, ligou, Dodô, você lembra? Até foi se você não conhecer a Vila Metalúrgica, é ferro, hein? Foi um ouvinte. Sensacional, gostei. Ah, evidente. Mas chupa, viu, por ontem. Foi um ouvinte que ligou uns Parar anos de falar hoje. Foi um ouvinte que ligou uns anos atrás, que era divertidíssimo, ligou uma vez um palmeirense. Aonde? Da Vila onde? É Santo André. Mas qual vila? Vila Metalúrgica é Santo André. Tá certo, isso aí. É isso aí. Tá bom, e o time? Que momento? Tricolor. Tricolor. É nóis! Abel, tá atrasado. É. Abel. O Tricolor tá atrasado. Você queria que a Fabulosa tivesse ficado, menina? Respeito. Olha, se for pra continuar do jeito que tava, era melhor ir embora mesmo. É, o que acontece, bicho? O futebol brasileiro tá tão carente de ídolos que quando o cara joga, os caras falam, o cara fica impedido 300 mil vezes, é um morto, é um poste, não se mexe, qualquer... não chuta uma bola no gol. Aí quando o cara fala, tô indo embora, todo mundo fala, não, fica, pelo amor de Deus. Ô, bicho, vamos definir um negócio. Como tem pouco jogador bom, ídolo. Se ele fica, no meio do Paulistão, bicho, o pessoal vai estar. O cara joga, a torcida fala assim, ó. Nele. O cara joga, a torcida fala assim, Domênico. O cara fica impedido 300 vezes por jogo, não corre, não se movimenta, cabeça não se dedica, é expulso, é um merda. Aí quando o cara fala, tô indo embora, ah, fica, ídolo maravilhoso. Desse jeito que você quer, bicho. Oh. Olha, a questão, o que você tá achando desse momento do São Paulo? São Paulo vai classificar pra Libertadores ou não? Ó, Mota, eu acho que classifica sim, vai dar pra classificar aí no lugar do Internacional, pegar a última vaga aí. E tem que dar um jeito no time pro ano que vem, cara. Porque do jeito que tá, não dá pra continuar. Vai ser o Gustavo, o que você faria? Vai ser o Gustavo? Não, você é o Gustavo, diretor de futebol de São Paulo. Gustavo é você, não passa pro Mota. Você tem que decidir, você que tem a caneta, você que manda, o que você faria? Muita gente tem que ir embora. Tem que ir embora, a começar pelo Reinaldo, cara. O Reinaldo é um câncer no time. Não fala isso, assim, é muito pesado. Reinaldo, Hudson. Hudson, né? Lucão, Wesley, Luiz, né? Eduardo, Wesley, olha, não tem nem o que falar do Wesley. Eu avisei. Você falar do Wesley é perder tempo. E o Centurion, que ninguém fala nada, você gosta dele? Centurion, cara, ele pega a bola e dribla. Só que ele dá dois, três dribles e perde a bola logo em seguida, então. Mas é um cara que tem vontade e eu acho que ele tem possibilidade de avançar com o time. Fica o Centurion. Com certeza. E aquele colombiano lá que o Osório trouxe, o Wilder? Wilder. Também Wilder, eu gosto, o Wilder. Ué, o Wilder sumiu, velho. Ninguém fala mais do Wilder. O Wilder sumiu. Acho que ele tá pra ir embora já. É. Agora, e técnico? Quem que você traria? Soletre técnico. Técnico. Cara, agora ficou difícil. O Aguirre, pelo jeito, já não vai. Já falou que não vai esperar o São Paulo, né? Aguirre tá no Galo, já assinou. O Aguirre, cara, já tá, não difícil, tem. Tá difícil, viu? O mercado tá. A gente trabalha. É verdade que o Cruzeiro vai trazer o técnico do Guarani? Não, o Cruzeiro vai ficar. Por enquanto, vai fazer uma experiência com o David. O Cruzeiro vai trazer o Marcelo Oliveira de volta? Não, não vai. Se o Cruzeiro. Falou do técnico do Guarani? Do Guarani, não. Para com isso. Não, os caras tão muito com você. Guarani, deixa eu falar. O Cruzeiro, com o David ir bem no Campeonato Mineiro, ele vai ficando. Agora, se decidirem algo diferente, o nome lá é Guto Ferreira, viu? O que eu Guto sei, Ferreira, viu? Guto Ferreira, amigo Chico. Tem o Gilson Kleina aí, tá desempregado. Meu Deus, não. Ó, Celso Rotti tá desempregado. Cuca tá indo, né? O Brosley, como é que chama Cuca ele? Cuca não tá desempregado, não. O Brosley? Não, tá. Oficialmente, foi mandado embora da China. Oficialmente não foi. O Mano Menezes tem um pavar dele lá na China. Cara, oficial... Mas o Cuca deu uma entrevista e falou assim: eu ainda não fui comunicado. Ele falou. Ah, tá. Oficialmente ele não foi demitido. Mas tá todo mundo especulando ele em vários times. Tá todo mundo especulando, mas ele disse. Falou, até agora que ele não foi avisado. O time da China que aí tá trazendo. O time Ouro, vou falar o time, mais. O time do Cuca tá trazendo o Mano Menezes. O Cuca vai ser demitido. Tá trazendo o Mano Menezes pro lugar. Não, vamos lá, quem, vai. Quem tá trazendo? O time do, time do Cuca, que é hoje do Cuca, tá contratando o Mano Menezes. Então o Cuca vai ser demitido. O que ele quer, né? É o preço do cara, velho. Ou paga ou não paga. Você tem dinheiro ou não tem. Você pode ou não. São Paulo ou tem hoje. Ou não, né? Mas, filho, o cara. O Levi tá no mercado também. O cara não vai pedir a mesma coisa quem que mais? Ele na China. Joel pra... Santana, Osvaldo. Não, tô falando dos técnicos do mercado. Osvaldo tá, Joel Santana não. Joel Santana tá no mercado. Ah, fazendo o quê? Compra? Só se for, velho. Ué, mas é técnico, não é? Não é, não. Lógico que é. Guto Ferreira. Quem que você gostaria? Cara, entre Cuca, Guto Ferreira, Levi Cuca. Soletro Ferreira. Aí, melhor o Cuca. É. A gente trabalha, se quiser, bonitinho. Todos eu sei que o São Paulo não traria, e eu acho que não tem condições financeiras, é o São Paulo que eu gostaria. Ah, não, não dá. São Por Paulo quê? Ninguém traria, o cara é o terceiro melhor técnico do mundo. Ele não vem treinar no Brasil, mas nem com olha cachete. Olha que o Flamengo foi que vai trazer. Flamengo, vocês confiam no Flamengo, velho. Por que você não pagaria? Não, ninguém pagaria. Pelo ninguém pagaria. Na boa, ó. Ó, amigão, deixa eu te falar, na boa. Hoje estão supervalorizando demais a função do treinador. Não que não mereça o devido respeito, merece muito. É, por exemplo, o que o Tite fez com o Corinthians, tá na cara que foi trabalho dele, tá certo? Pegar um time ali que perdeu peças importantes e colocar o time no eixo ali para que o time conseguisse conquistar o Campeonato Brasileiro da forma como conseguiu. É, que o Muricy ele teve méritos também aí no Tricampeonato Brasileiro de São Paulo, teve. O Cuca que começou o projeto, depois o Leão que passou lá e deu continuidade, até chegar na mão do Muricy. Assim como outros treinadores que foram vitoriosos também. Mas, gente, a gente tá falando de R$1 milhão para um treinador. 800 mil para um treinador, mesmo. 500 mil para um treinador. Bacana, com 500 mil, você compra um camisa 10, mano. Você põe, um cara em campo que vai decidir, vai fazer gol. Concordo com o porque mano. Você pega aí, tá ligado? Tipo um treinador, vai, sem conto, Domênico Gato, que tem um meia lá que custa 500 pau, vamos supor o Conca jogando lá, 500 pau. E você coloca um treinador no banco de 100 mil, não precisa ser muito gênio para fazer o craque jogar bola, cara. Eu concordo. Tá de brincadeira. É. Você vai gastar R$1 milhão no treinador, você compra dois jogadores de 500, mano. É. Traz o guardador, esse cara que vem para resolver. Traz o Guardiola e põe no São Paulo de hoje que eu quero ver se ele faz jogar. É. Não Rafael, faz, velho. Esquece. Manda seu abraço porque estamos no momento sem bala. Vamos lá. Edu, manda um abraço aí meus amigos aí que provavelmente estão ouvindo. Bruno Alencar. Ele foi, se eu não me engano, o Bruno foi vice-campeão no FIFA no último... resort de vocês. Aí, ah, então o Mano bateu nele. O Mano ganhou dele. O Mano não participou. Do quê? O Mano é o concurso. Foi vice-campeão. A concurso de fora, mano. Eu tô jubilado nesse jogo. O Mano, ele é proibido. Ele é o concurso, né? O concurso de fora, ele mano. Ele é proibido de disputar campeonato. Velho, ele só faz apresentações de alto nível. É, eu pego, por exemplo, no resort do Estádio 97, quando eu pego lá algum coitado pra eu... Você faz as crianças chorarem. É lógico, eu pareço um moedor de carne. Então, mas não faz isso não. Eu pareço um moedor de carne. Por isso que a rádio falou que você não pode mais Pois é, velho, pois é. Mas você faz as crianças chorarem, não pode. Domênico Gato, as pessoas me olham... E vê você um monstro. Como o condenado vendo a cadeira elétrica. Exatamente. Aquele é isso que eu queria chegar. Aí eu gostei disso aí. Perna, Aí eu gostei disso aí, viu? O Bolsonaro curtiu. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você. O senhor hoje tá vestido de Oliver, tá ok? Eu? Calça jeans, camisa Hering branca, coladinha, tá ok? Se o senhor virar Google Boy, eu paro de te seguir, tá ok? Ô, deputado, e o Bolsonaro, tá bom, como é que você achou do Motinha vestido hoje? Que isso? É, que me deu uma ânsia aqui, tá bom? Ô, Mota. Posso falar uma coisa pra você? Eu sou fã do seu trabalho, tá ok? Você gosta do Mota? É bem longe de mim. Ah, tá. Ô, deputado, só uma última pergunta. Pode falar. Senhor. Sem problema nenhum, tô aqui pra responder, tá ok? Deputado, se tivesse aí uma... Se tivesse o quê? O Mota num penhasco. É. E uma manada de... Não, elefantes? Não. É. Ah. Eu adoro animais, tá ok? Você salvaria quem? Eu adoro animais, sou a favor dos animais. Entendeu? Eu prefiro o elefante do que o veado. Ô, Rafael, um grande abraço pra você, tá bom? Valeu, Dodô. Idiota. Valeu. Um abraço pra vocês aí, pros meus amigos que estão ouvindo. Parabéns pelo programa, valeu. Valeu, abraço. Obrigado, velho. Valeu. Falou. É, mano, feliz Natal, viu? Sem parar do Estádio 97. Agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Mais ouvinte o segundo de hoje. 3284-7097, alô? Alô. Quem fala? Alô. Luiz. Luiz Carlos. Boa tarde, amigão. Tudo bem, Luiz Carlos Soares? Tudo bom, camarada. Entendeu? Quantos anos, ô Luiz? Olha, 5.0. Ora. É bom que ele tem um nome bom, né? Luiz Salles. Ele apaga meio... Luiz e Salles. Sensacional. Apaga Luiz e meio Salles. Século, então, né? Tá velhado, mano, com ele ou não? Não. Tá na idade boa. Tá qual idade você acha que o cara começa a ficar velho, idade, camarada? Quase. Começa a ficar judiado, jubilado da vida. Sei, depende de cada um. Isso é da mente de cada mudou, um. Mudou, né, gente? Hoje em dia as pessoas vivem mais. Tem gente que tem 70 e poucos anos e tem bicho e sai na noite. 50 dança, anos, 50 anos é meia vida. Você vê o Zé Maria Marinho, o cara velho queria ter uma medalha. Ele pegou, então, sem querer, né? O cara velho que era novo, né? Ô, Luiz. Manda, Dodô. E o bairro? Jardim Nossa Senhora do Carmo. Oh, é fácil. Ô, Dema! Ô, Dema! Zona Leste, querida. É isso aí, Dom. É nóis. Que é Corinthians, entendeu? É, tamo junto. Sai fora daí, mano. Não. É tricolor. É isso aí, ai, Juju. Sabia, e aí, mano, Palmeiras. Beleza? Beleza, Motinha. E aí, o que a gente vai fazer pro ano que vem? Não, primeiro domingo. Pensa domingo já. Então, o que vai decidir é domingo. Mas já classificou, Mota? Não, posso fazer uma pergunta, Motinha? Não. Sério mesmo? Fala aí, Luiz. Porra, eu acho que já foi, velho. Tá com raiva de mim ainda, Motinha? Não, eu tô falando com você, não tô. Não. Mas você sabe que é. Porque não, porque não só um minuto, só um minuto. Não, é que da última vez foi. Só um minuto, como diz o mano. Comigo por causa do Reinaldo. O que que aconteceu na outra vez, Luiz? Deixa pra lá, Eu não guardo mágoa de ninguém, não brigo com ninguém. Sai pra você, ignora. Eu não guardo mágoa de ninguém. Ignora, que não. Olha, respeita o Mota, tá ok? Você é gente boa, Motinha, gosto de você. E faça isso, não, você, mano, tá com confiança, porque é o seguinte, muitas pessoas perguntaram pra mim, você tá confiante que o São Paulo ganhe domingo? Eu vou falar pra você, não. Eu tô. Eu falo pra você, não. Porque esse São Paulo que a gente vê é um São Paulo que não passa confiança. Mas e o Goiás? O cara tá até Pequim, velho, tá em último lugar lá. Pô, o Goiás veio aqui e ganhou do São Paulo, dentro do Morumbi. É, isso é preocupante. É, isso é verdade, mas então, conta, olha, a última vez que eu liguei, eu até falei o seguinte, eu preferia que o São Paulo nem se classificasse para Libertadores para a gente não passar vergonha. Isso, entendeu? Eu não concordo. Mas, meu, já tá aí, tá na porta, batendo na porta, cara, só falta abrir. Então vai, vamos ver o que essa diretoria vai fazer, se de repente vai fazer uma coisa boa. O time pode crescer nesses momentos, que geralmente cresce em Libertadores, você sabe disso. É uma competição que a gente gosta, é uma competição que o clube gosta, que a torcida gosta. Eu falei, eu sou a favor, São Paulo tem que estar, agora mais do que nunca, porque você imagina o ano que vem, Palmeiras e Corinthians disputando a Libertadores. Meu Deus! E o São Paulo disputando só o Paulista. Que inveja, né? Vocês vão estar. Ué, que inveja, não é, hein, mano? Mas o time Santos... grande não tem que estar disputando? O Santos, tem. O Santos só vai disputar. Vai ser Paulista. Incrível, velho. Vai ser incrível. São Paulo, Corinthians e Palmeiras disputando a Libertadores. Eu vou discordar de você. Você é um cara que gosta de utilizar muito o termo cormão. Muitas vezes você chega aqui e fala: cormão, cormão, cormão. Se o São Paulo não tiver, torça por Corinthians e Palmeiras, como exatamente. Se fosse São Paulo. Não vai, capilote. Para, né, mano? Aí também não vai, né, velho? Eu vou torcer pro Corinthians, assim. Vai torcer pra ele ser eliminado. Então, olha, eu acho que o São Paulo... Como eu falei aqui... Cadê o termo cormão que você gosta de usar? Mas isso é quando... Entre eu e você, mano. Não é pra instituição. Isso aí não dá. Não é a suruba, é só um negócio individual. É, mas quando você vai falar do Palmeiras, você se refere ao Palmeiras como cormão. E eu acho o seguinte, como eu tava defendendo já antes... Verdade. O São Paulo tem que disputar a Libertadores. O São Paulo é um time gigante. A torcida adora a Libertadores. Com certeza. São Paulino, acho que foi um dos primeiros torcedores de São Paulo a venerar a Libertadores. Com certeza. Então nós temos que estar lá. Nós não temos condições? Tá lá. Pode ser. Pode ser que vai a gente não tenha condições. Vai ter dinheiro para investir? Não sabemos. Mas vai ter que tentar, velho. Não pode ter medo. Ai, muita gente falando... Ai, o São Paulo vai passar vergonha na Libertadores. Não, isso é fácil. Ai, meu Deus, o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Para, né, velho? Eles lá jogaram. Em 2005, eu lembro bem que antes de começar a Libertadores, o São Paulo tinha um time montado, tal. 2004 tinha tomado fumo, tal... apanhou, perdeu Paulista, perdeu Brasileiro, tal, Paulista capengou até que ganhou, tá, entrou desacreditado na Libertadores. Inclusive, entendeu? Perdeu o primeiro jogo. Mas, Mota, o termo que você usou... Só um momentinho, mano. Fala o aí. Próprio Corinthians, eu não, lógico que eu não torço a favor do Corinthians, mas o próprio Corinthians, em 2012, né, que vocês ganharam? Sim. Então, Quando vocês ganharam em 2012, porra, 2011, vocês tinham tomado uma fubecada do Guarani. Não, foi o Tolima. Do Paraguai, do Tolima, né? Vocês ali era pra acabar com todo o projeto, né, mano? Guarani foi esse ano. Foram lá e foram campeão. Acreditaram então, no Tite, não acreditaram? Então, eu acho que é o seguinte, mesmo que o time entre desacreditado, porra, mas vai pra frente, vai pra cima. Mas, ô amigão, eu quero só discordar do que você e o Mota disseram aí com relação a Libertadores. Velho, Libertadores tem que ser encarado como mais um torneio. O mundo não gira em torno da Libertadores. A Libertadores não é o sol do universo. Eu acho que um clube grande, Domênico, ele precisa montar uma estrutura forte e ter um elenco competitivo para disputar todos os campeonatos que ele entra. Isso, eu concordo. Agora ficar, mas a Libertadores, quando chegar na Libertadores, aí vai montar elenco. Não tem que pensar assim. Mas os caras não pensam assim, mano. Mas, Mota, a Libertadores, ela não gira em torno... Não é o mundo inteiro girando em torno da Libertadores. Eu sei, mano. A Libertadores é mais um campeonato que os clubes têm que disputar, têm que entrar e tentar brigar por ele. Mas põe isso na cabeça. Assim como a Sul-Americana, o Palmeiras. Mas põe isso na cabeça dos dirigentes. Mas, amigão, com relação, por exemplo, ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, esses torneios, eles levam a Libertadores. Mas eu acho que você tem que pensar num planejamento para tentar ter um ano vitorioso, independentemente de tal não estar numa Libertadores, tá certo? De disputar com condição de vencer ou não a competição. Você tem que entrar lá com o seu melhor, cara, independentemente de ser Libertadores ou não. Tem que parar com essa frescura. Ai, porque a Libertadores, a Libertadores, a Libertadores. Dá a impressão que se perder a Libertadores, o ano acaba. Mas sabe por quê, mano? Muito empresário coloca os jogadores deles em times que disputam a Libertadores pela vitrine que é pra Europa. Então, muitos empresários decidem se o jogador dele vai jogar num clube ou não por conta do clube estar na Libertadores. Eu já falei isso. Não é nem culpa do clube isso. E o empresário, eu que critico empresário pra caramba, renda. Ele não tá errado, ele tá na dele. Ó, o treinador pensa nisso, todo mundo pensa. Bem, né? Ou mal é o seguinte, por exemplo, vamos... Não é culpa do clube. São Paulo vai disputar pré-Libertadores. Aí já é um jogo. Mas vai passar. São 4 jogos de renda fantástico. Em casa. Em casa. Isso. Entendeu? Fora isso, se não tiver esses 4 jogos, a gente vai jogar o Paulistão, gente. Para. E só. Entendeu? Então o cara que tá falando, ai, cuidado, não quero que o São Paulo... Tem que ter medo não, velho. O cara tem que disputar. Ah, bicho, acho que vergonha é não ir pra Libertadores. Entendeu? Passar vergonha, perder o ganho. Isso aí dá cancha pros mais jovens. O São Paulo vai investir muita molecada, vai dar mais cancha pros mais jovens, disputando um título, um torneio internacional. Então tudo isso conta. Com certeza. Seu placar pra São Paulo e Goiás? 2-0. 2-0. Gol de quem? 2-0 quem? Olha, vamos colocar um gol do Rogério. Não o goleiro, o outro. O Rogério. O Neymar. Que Neymar, rapaz? Neymar do Nordeste. Rogério. Rogério. Ele mesmo já falou que não quer te chamar de Neymar do Nordeste. É o Neymar da Rapadura, bicho. É ele. Não, o Rogerinho Rapadura. É esse aí. O Rogerinho Rapadura e um do Kardec. Kardec. Fala a verdade que é um baita jogador, Kardec. Esse, né? É bom. Grande abraço, Luiz. Eu quero participar do quiz. Aí, Domênico. Ó, cadê o bar? Ô, produção, cadê aqui, ó? Ô, Domênico, a produção aí. Só um minuto. Então vamos lá, você vai participar do quiz agora porque você pediu. Pega leve comigo, pelo amor quiz. De Deus. Quiz! Para sempre mito. Vamos lá, galera, então. Ele pode escolher qualquer desses números, Bá? Ou alguém já escolheu? Não, esse aí pode qualquer um. De 1 a 15. De 1 a 15? Só tem uma chance, hein, amigo? É uma chance só, hein? Respira. Vai lá. 5. 5. Pergunta número 5. Seguiliane, vamos lá. Ó, atenção. A pergunta é... O primeiro jogo de Rogério Ceni no São Paulo... pelo Campeonato Paulista foi em 24 de março de 1994. Qual foi o adversário? Alternativa A diz que foi o Guarani. Alternativa B diz que foi a Ponte Preta. E alternativa C, Portuguesa de Desportos. Guarani. A sua resposta, Guarani, está... errada. Fala a verdade, né? Errada. Guarani, né? Não. Resposta portuguesa, né? Quiz. Para sempre. Dá uma segunda chance pra ele. Ele fez cara de gato do Shrek, velho. Resposta certa era Ponte Preta, onde o São Paulo venceu por 2-0. Mas tá ali, só muda o preto pelo branco. É na mesma cidade, é só atravessar a rua. Infelizmente não posso dar. Alguns metros. acabam dividindo o estádio do Guarani, é, o estádio da Ponte Preta. Infelizmente, Luiz, obrigado. Foi ruim, Domingo. O cara fez cara de gato do Shrek. Se você ligar de novo, consegue. Tá bom? Boa tarde. Mas não hoje, tá? Um abraço. Obrigado. Um abraço pra você. Posso fazer o merchan? Manda. Deve. HDI Seguros é de bate pronto. Ganhou a bolsa térmica, menos mal, né? O do... Qual? Ai, meu Deus do céu, do... Só a nova linha Bozano me garante um barbeiro fenomenal. Boa, ganha o kit top da Bozano, tá bom? E tem o kit marreta, mano? Tem, tem, tá à disposição. Eu não me lembro a frase. Não, tem que falar. Tem que falar assim, ó, olá! Olá, viva a pegação! Boa, aê, garoto! Ganhou o kit pra dar uma pistolada em alguém. É. Só uma pergunta, Lugo, tá até bom. Que dia vai esse quiz? Até qual dia vai, Bá? Até dia 8. Até dia 8, tá bom? Eu vou tentar ligar de novo. Falou, velho. Um abraço. Um abraço pra vocês aí, galera. Ó, tenta ligar no horário do Jimmy, velho. É mais fácil. No horário do Jimmy, mesmo. No horário do Jimmy, velho. Liga mesmo aí, velho. Ô, Jimmy, pode ligar no teu horário? Pode ligar, cara. Ainda tem que ir no WhatsApp também. Toma aí, curtindo. Pessoal, olha o tema. O cara entra no ar pra participar do quiz do Rogério. Nossa, velho. Ferrou. Ele vai falar. É capaz do Jimmy perguntar quem é Rogério. Tem quiz do Jimmy também. Terceira ligação do Momento Sem Parar. Agora funciona em um único adesivo, hein? Aí, é. E aí, beleza? Beleza, acesse semparar.com.br. Não liga pro moleque, não, ele é idiota. Ô, Domérico, olha o meu quiz aí, cara. É. Vamos lá, cara. Alô. Sabe qual que é meu quiz? Alô. Quem fala? Corrimento. Guilherme. É ruim ou não? Você vai estar lá no EDC. Qual é o tema do... Que isso? Do alô. Alô, Dodô. Quem fala? Guilherme. Fala, Guilherme, tudo bom? Tranquilo, e você? Ai, Jimmy, só... Meu Deus do céu. É, Guilherme do quê? Guilherme Augusto Longarete de Oliveira. E quantos anos? 2.4. E o bairro? Caieiras. É nome de... Caieiras é nós, onde mora o Marcos Assunção. É nome de molho tomate, né? Como Marcos Assunção, que é Longarete. Gente finíssima. Ah, molho tomate Longarete, né? Entendi. É, então no domingo, né? Tá bom. Ô, velho, e aí, qual que é o time? Palestra, Dodô! Vocês! É tricampeão, pode falar! Bate no peito e fala: o Palmeiras é gigante! Agora é gigante! Eu mudei, você viu? Na hora que eu vi, eu dei risada. Eu tava mais calmo porque tá todo mundo me chamando de tiririca. Mas ele fez a preleção falando isso aí. Com certeza, eu falei: bate no peito e fala: o Palmeiras é gigante! E depois do jogo não tinha como não lembrar de você. É. Eu não levantei o troféu porque eu já não tinha mais força. Só gostaria de agradecer mais uma vez a paciência e o denodo com o meu trabalho. Mais muito nervoso, e Marcelo. Vamos trabalhando e permaneço. Não tem como eu ir embora. Deixar os cara agora cima. Eu queria dizer pra vocês e pro ouvinte que tá aí palmeirense, estou preocupado com o grupo da Libertadores. Qual é que vai ser? Porque se tiver que jogar na altitude, não vai dar pra mim ano que vem. Pelo amor de Deus, diminui os estádios lá. Você já decidiu se você vai jogar ou não? Eu vou ficar no elenco. Deixa eu falar com você. Mas contrata outro lateral que não tá pra mim mais. Deixa eu falar um negócio. Aquela hora que você se jogou, você tentou ser malandro ou foi ver isso mesmo? Na verdade, falhou. Qual, do? Ele se jogou, pegou um pênalti mandrake lá no campo. O que foi? Foi malandro? A minha panturrilha falhou. Foi ver isso mesmo. Quando eu olhei, o Gabriel Jesus tinha se machucado. Eu falei, se um menino com 18 se machucou, imagina eu. Aí você caiu, tirou, né? A roupa? Caiu, ficou de cueca. Eu tive que trocar a minha calça, porque a minha fralda tava estourada. Eu falei, Cristaldo, pelo amor de Deus. Tá, traz outros shorts. Brancaram na hora o short. Como é que chama esse ouvinte? Eu entendi, velho. Como é que chama esse ouvinte? Ele rasgou. Guilherme, bate no peito e fala, o Palmeiras é gigante. Palmeiras é gigante, Zé. Palmeiras é enorme. Vamos pegar as galinhas o ano que vem na Libertadores. É isso! Aí arrumou confusão. Vai pegar quem? A sua irmã? Não, irmã. Vai pegar a sua tia, velho. Sua tia joga, velho. Já saí com ela. Sua tia joga, é isso? Não, mano, eu não tô falando da tua prima, não. Pagou na minha moeda. Viu? Vai chamar a família dele, Motinha. A irmã, a prima. Ah, não. Sem fazer moela. Aí não. Guilherme, e aí, fala, velho. E tem a prima que é o obesa, é primeiro porca, de velho. Tudo, faltou ontem você mandar um chupa pro Flávio Sormani, viu? Que ele é um certo. Ah, é? Quem é? Flávio Sormani. Não é Flávio, sua anta, é Fábio. O Fábio Sormani, manda meu chupa pra ele lá, mano. Pode falar que eu mandei o chupa. Porque vocês estão muito mimimi também. Não, não é mimimi. Não é brincadeira, não é mimimi, não. Nós estamos brincando. Se, os cara, se ele falou lá e ele brincou, eu posso brincar. Não, mas eu mando é chupa pra ele, ué. Qual é que, ai, nossa, agora a mídia toda tá contra mim. Quem falou isso aí? Ah, tá assim, esse chorão aí que tá no ele, ar. O Fábio, mano, o Fábio você sabe que ele é santista. Ele é santista. Não, não tô falando de um especificamente. Eu tô falando com relação à mídia. Esqueci. Fábio Sormani, chupa. A mídia toda, ó. A mídia toda pega no pé do Corinthians pra cacete, eu não falo nada. Chupa. Não, tudo bem. Eles estão com meme tudo bem, mas agora a mídia pegando o pé do Corinthians é demais, né, velho? Ó, e faltou só esse mesmo, Guilherme. TV Bandeirinhos. Agora eu fiquei bravo com os jogadores, rachou o elenco. Por quê, Zé? Porque era meia-noite 40 e eles acordado, queriam fazer a volta olímpica. Eu e o Cleito Xavier falamos, não vai ter volta olímpica. Até o Barros falou, não é pra gente, vai lá vocês correr, menino. Agora, ô Guilherme, quem foi o cara do título? Ah, foi o Fernando Prass, né, Dudu? Eu acho assim, o meu ídolo do futebol é o Max, pra mim é o melhor goleiro que eu vi em toda a história, não tem negócio, ele é o cara foi monstro. Ah, o Prass mesmo falou, né, que não dá. Mas não tem como comparar, mas, cada um assim, no seu tempo. Eu penso que depois desse título, o Prass, ele vai entrar pro hall dos ídolos do Palmeiras, sim, por tudo que envolve essa conquista do Palmeiras, e ele é um cara extremamente regular, né, a gente ainda viu o Marcão ainda uma falha aqui, outra ali, mas o Prass, ele não, é difícil, agora, eu não me lembro. Fazer uma pergunta pra vocês. Pra vocês todos, eu não sei se alguém sabe, eu não sei. O gol que o Prass fez, que deu o título, ele conta? Não. Não conta. Decisão por pênalti não conta. Não, não conta. Não tem um gol na história do futebol. Não, não conta. Conta? Não, não conta. Não conta, mesmo? Decisão por pênalti só vale quando perde, velho. Porque a torcida marca, o cara faz esse desgraçado. Não, mano, mas também não conta. Não, não conta, não conta. Não, não. Nem pra estatística. Não vale. Não vale. Gol só pênalti normal. Não, porque depois é extra time. No jogo normal. Não, porque isso, o pênalti é uma coisa parte do jogo, Domênico. Deveria valer. Não. Porque é a parte do jogo. Oi, fala, não, velho. Não, pênalti não, a decisão por pênalti. Valeu por ter secado nós, hein, velho. Isso não machucou bastante. Secado, não. Aliás, eu não sequei, não. Eu dei uma opinião, bicho. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu errei nos pênaltis, hein. E daí? E aí que eu tenho que chupar o cara, hein? Como assim você errou nos pênaltis? Mas eu errei. Não, peraí. Você bateu? Não, eu errei. Tem que chupar porque eu errei. Não vai escapar isso, não. Não tô escapando, tô assumindo. Ó, Portugal louco pra chupar. Não, peraí. O senhor falou... Eu vou dizer o quê que eu vou chupar daqui a pouco? Aquela sua prima que eu vim de se fora. Minha prima é travesti, otário. Aquela sua prima que eu vim de se fora. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Não vai só minuto. Eu não vi, ela tava de costas. É, só minuto. Como diz uma, só minuto. Tô entendendo aqui. O senhor falou que é, mas perdi por pouco nos pênaltis. Perdi por pouco. Espera aí. Pra quem falou que o Palmeiras é zebra, tinha que tomar um cacete. Põe o replay dele aí, então, ele não falou isso não, tem replay, põe o replay dele. Eu vou pôr o bobo repórter. Não, já me esculachou ontem. Põe porque eu não ouvi. Põe no seu WhatsApp. Os ouvintes estão pedindo aqui, não, estão pedindo porra nenhuma. Olha lá, nós é amiga, velho. Sim, mas quando você faz os quatro, você repete. Não, eu não repete nada. Repete sim. Eu não fiz música, não. Agora, acho que verdade, assim, seja dita, esse título, ele é muito merecido, acho que uma pessoa... O Palmeiras tem que agradecer muito, que é o Paulo Nobre. Porque. Vocês metiam o pau no cara aí, ó. Você também, não. Cidadão. Você também. A avó nunca falou. O Domênico cansou de descer a marreta no Defende Paulo Nobre. A avó agora. Não pode descer. Defende não, a avó. Acho que não. O galinha. Cara erra, velho. Eu sempre defendi o cara. Falei, ó, o cara que põe 100 milhões no clube merece ser respeitado, velho. Falei, então, o cara é palmeirense pra cacete. Ele só tem uma camiseta, né? Defende assim, a avó, galinha. O que ele fez pelo Palmeiras, acho que poucos fariam. E assim, o cara, a gente. Quando o Palmeiras, o ano passado, estava naquela situação toda, foi muito criticado por toda a conduta, mas esse ano ele se cercou de pessoas que entendem de futebol. Você não viu o Palmeiras naquelas crises políticas, naquela crise institucional que tinha alguns anos atrás. E, graças a Deus, ele apareceu aí pra salvar a gente e ele merece muito esse título porque ele fez muito pelo Palmeiras. Mas, ô, bicho, olha, o Paulo tudo... Pobre foi muito bem, viu? Mas eu concordo com tudo, sincero, só que é o seguinte, bicho, com todo respeito e sendo muito sincero, se o Palmeiras perdesse na decisão por pênalti, o discurso ia ser outro. Ia dizer que nada presta, que pá, parará, parará. Infelizmente, é o resultado. O Palmeiras montou um time pra esse ano. Acho que o trabalho do Marcelo até é questionado nesse sentido. O Palmeiras jogou menos do que poderia, entendeu? O Palmeiras começou jogando... O Palmeiras do Brasileiro com o Oswaldo e do Marcelo foi a mesma coisa. O futebol extremamente irregular. Mas não dá pra você também, de um ano pro... Num único ano, você trazer um monte de jogador e o time está jogando dessa forma. Então, assim, não podia perder a cabeça caso não ganhasse, né? Pra manter a mesma base. O Palmeiras tem uma base de qualidade, precisa, sim, de algumas peças. Mas o trabalho, ele é bom. Não deixa de ser bom, mesmo mas, bicho, se não ganhar. Bicho, olha, uma coisa que aí. o Domênico, a avó, os palmeiras aqui falavam assim, o Marcelo tem que encontrar uma peça quando perdeu o menino, o meio-campo Gabriel. Ele tem que encontrar uma peça. Sabe o que ele fez, velho? Ele encontrou a peça, bicho. Afinal, pra mim, um dos melhores jogadores do Palmeiras, claro que eu não vou falar do Prazo. É o Matheus Salles, velho. Com todo respeito. Todo mundo criticava o cara porque ele não fazia nada. Ele não encontrava a peça. É, mas a questão ele é que ele demorou. Ele demorou porque esse menino tava lá mais antes tarde que nunca. Não, eu sei, só quer dizer. Ele poderia ter mexido no esquema que ele tava jogando. Um esquema diferente, entendeu? Mas, o Palmeiras jogou, insistiu muito tempo no mesmo esquema tático, o Palmeiras não tava bem. Mas ele foi campeão nesse esquema. Então, ele só trocou uma peça. A convicção agora, dele serviu pra esse título, né? Ó, vou falar uma coisa pra você. Eu acho que a gente pode criticar o Marcelo Oliveira, sabe quando? No ano que vem. Porque esse ano agora ele já conhece o elenco, ele vai até a pré-temporada, ele vai pedir jogador. Aí, se no ano que vem o Palmeiras não jogar nada, aí eu vou vir aqui e falar, é uma porcaria. Agora tem que dar chance pro cara. Na boa, não tem que dar chance em nada. Eu acho que tem que haver um consenso. Tá maluco, Paulo Nobre, velho. Marcelo Oliveira, os dois marcam uma reunião e os dois entram num consenso. O Marcelo Oliveira pede demissão e o Paulo Nobre aceita. Campeão? Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê, mano? É igual quando a mulher começa a desconfiar do marido. Domênico Gato, quando a mulher começa a desconfiar, qualquer coisinha, um WhatsApp que você mande pra algum bilisco na academia, a mulher vai pegar. Porque a mulher já tá desconfiada. É o que vai acontecer com o Marcelo Oliveira. Por mais que ele tenha conquistado esse título agora, Domênico Gato, é uma medida paliativa, é tapar o sol com a peneira. Qualquer tropeço que ele tenha na Libertadores ou no Campeonato Paulista, voltam as críticas e o trabalho estará comprometido. Mano, deixa ele trabalhar, se o Corinthians tivesse feito isso com o Tite. Mas é diferente, amigão, sabe por quê? Deixa eu trabalhar. O Andrés, ele tinha uma confiança no trabalho do Tite, tanto é que ele pegou e falou, ele fica, vocês saem. O Paulo Nobre não tem essa confiança no Marcelo Oliveira. Mas por que não tem? Será que ele ia mandar o cara embora, Domênico Gato? Ele não mandou. Ele ia mandar embora? Ele informações de bastidores, Domênico. Informações de bastidores. Então. O Paulo Nobre não morre de amores. Calma, deixa eu terminar a informação. O Paulo Nobre não morre de amores pelo Marcelo Oliveira e ele foi, na festa do título, Domênico Gato, convencido da ideia de manter o cara no cargo. Na festa. Ele já tinha o plano pronto pra mandar o Marcelo Oliveira. E se ele manda o cara embora e o time faz um papelão na Libertadores? Como é que ele explica isso aí? Mano, amigão, não tem como isso aí, mano. Mas, amigão, imagina, por exemplo, Libertadores ano que vem. As duas primeiras partidas, o Palmeiras toma um couro. Uma fora e uma em casa. E aí, como é que fica a situação do Palmeiras? Não, eu concordo com você, mano, nesse sentido. Sim. Mas eu penso, a minha opinião, o Marcelo não deve sair. De jeito nenhum, concordo com o ouvinte. Entendeu? Se o Palmeiras vai mandar na Libertadores, já era. O Palmeiras teve os melhores técnicos aí nos últimos anos. Teve Muricy, teve Felipão, teve Luxemburgo e não funcionou e não foi campeão. E o cara funcionou, né? O cara bicampeão, o cara chegou 4 vezes em finais aí de Copa do Brasil. Pô, então não tem quem chegar e dar jeito na coisa. Só um minuto, dos últimos 3 anos aí, nos últimos 3 anos ele ganhou 3 títulos nacionais, cara. Como é que você vai contestar um cara desse? E chegando em finais de Copa do Brasil, hein? Perdendo, mas chegando. Então, desculpa, ele falou uma... Ele deu uma entrevista... mas eu acho que mesmo que se tivesse perdido, eu acho que devia ter deixado ele de qualquer jeito. Não, eu acho. Que me parece? Também, esse negócio de mandar técnico embora é igual você construir castelo de areia na beira da praia. Você constrói o troço, vem a onda e... Ai, que poético. Toda vez, velho. Não é poético, é prático. Mano, você bate no peito aqui e fala que o Corinthians... Bate no peito! Porque em 10 anos ele teve 3 técnicos. E engraçado você toda hora pedindo pra mudar até o time dos outros. Não, pelo contrário. Eu tô analisando o futebol de maneira fria e imparcial, inclusive. Fui o único aqui, com exceção do Domênico, que acreditou aí, a avó também, que acreditou que o Porco poderia vencer o Santos. Mas você é o único que não é palmeirense. Então eu enxergo o futebol de maneira fria e imparcial. E você traria quem pro treino do Palmeiras? Eu tenho uma reputação a zelar. Quem você traria? Eu, se fosse o Paulo Nobre, eu esperaria o Cuca. Eu faria um planejamento pra começar um trabalho com o Cuca. Ah, não, deixa o Marcelo Siqueira também. Eu também acho que é melhor deixar o Marcelo, viu, mano? Deixa o Marcelo e vamos ver o que vai dar, viu? E a festa ali mostrou que o jogador gosta dele, viu? Jogaram ele pra cima. Fiquei deveras enjoado com esse meximento. Uma coisa que não foi dita aqui, que foi muito legal, hein? Muito legal. Quê? Poucas pessoas falaram, né? Pelo menos eu não ouvi nego comentando. Quando acabou o jogo, né? Depois da festa, tudo, o Marcelo foi dar a coletiva dele. Ele tava falando lá, quem foi lá fazer questão de cumprimentá-lo foi o Dorival. Achei legal, né? Atitude bacana. É verdade. Poucos caras fariam isso aí. Poucos. Aliás, que foi legal da parte do Paulo Nobre também. Cara, você viu a cena? Agradeceu. Não, eu não vi a cena do jeito que viu. Eu vi só. Domênico, se você olhar a imagem, o técnico do Santos, quando ele abre a porta, ele se confunde. Ele tava indo pro outro lugar. Ele viu que ele tava na sala de. É verdade. Ele ia no banheiro. Ele ficou constrangido. Aí ele foi lá e falou: tudo bem, obrigado. Ele não ia entrar ali, não. Ele não ia entrar ali. Foi por acaso. Ô, Domênico, por que o Paulo Nobre só tem aquela camiseta? O guarda-roupa dele é igual da Mônica. Não, tô brincando, viu? Mentira. Não é, porque vai ver que é a camisa que dá título, sorte. Dá sorte. Ou aquele guarda-roupa da Mônica, que tem um monte de... Não, mas se ele se aquela dá sorte, vai com ela, Paulo Nobre, vai com e ela. E da verdade, Lidinho, eu também só tenho uma camiseta. Tá dando azar. Tá dando azar, vestido vermelho. É, mas quando falaram que ia ter impeachment, você foi com uma branca. Ô, Guilherme, já mudou. Guilherme, já mudou, tá vendo? Que nem eu mudando do meu sofá lá quando o time não dá bem. Ô, manda teu abraço, vamos lá. Ô, Dodô, vou mandar um primeiro aí, falar rapidinho aí que parabéns pra torcida do Palmeiras, que a torcida do Palmeiras fez pelo clube esse ano. Hein? E não que só, show! Não só esse ano, mas vem fazendo há muito tempo, nos rebaixamentos. A torcida merece muito, questão de avante, lotação de estádio, maior time aí com a maior renda bruta no ano. A torcida do Palmeiras, ela é oda. Mandar aí um abraço pra vocês. Parabenizar o Benjinha pelo prêmio da CS. Mano, também lá pelo programa da Fox. Obrigado. E mandar um chupa pro Mota, que ele é trouxa. E mandar um chupa pro Augusto também, Santista. Aí eu gostei de você. Peraí que o Rude fica entrando em cima do que o ouvinte fala. Não deu pra entender. O que você falou, Mota? O que? Não entendemos. Um chupa pro Mota, que ele não sabe ser imparcial nos comentários. Quando ele fala a notícia do time, ele deprecia tudo. Ele gosta de achar problema onde não tem. Chamou de trouxa primeiro. Falou que você deprecia o São Paulo. E falou pra você chupar que você é trouxa. Ele é São Paulino. Deixa pra lá, deixa pra lá. Beleza, cada um tem sua opinião, irmão. É isso aí. Eu tenho o microfone e falo o que eu quiser. Não, mano. Se você concorda ou não. Não. Olha, calma, calma. Café pra você falar. Não. Foi educado, Pedro. É, foi. Falou. Tá bom. Guilherme, um grande abraço. Um abraço, Dodô. Valeu, falou, nós. Tchau. Esse foi o momento sem parar do Estádio 97. E você, hein? Já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, eu lembro muito bem daquele I Love New York. Tinha em quase todos os carros, né? Tinha um outro também, era o Paz e Amor. Paz e Amor tinha quase todo lugar que você via. O No Stress, o Smile, vários adesivos. Agora, pense só nas transformações que eles foram capazes de promover, né? E quem vai revolucionar dessa vez é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo, hein? É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. E o melhor, com a comodidade de sempre. O que você está esperando para fazer o seu, hein? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também em nome da Itaipava. Galera, olha, a Copa do Brasil já foi, hein? Acabou, né? Triste, né? Mas pelo menos a cerveja da Copa do Brasil tá aí, né? O ano todo pra gente matar a sede, matar a saudade quando quiser. E não é qualquer cerveja, hein? É Itaipava, a cerveja 100%. Porque futebol 100% pede uma gelada à altura. Agora é esperar para ver o que vai acontecer na Copa do Brasil no ano que vem, né? E é claro, se o seu time levou a taça, então tem que zoar os amigos esse ano mesmo, viu? Zoa mesmo. Futebol 100% só com a Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Mas beba com moderação. Estádio 97 também em nome de impermeabilizantes Recubre Plaste. Máxima proteção para toda a sua casa. E agora tem recado da Esser que o Beijinha vem aí, né, Beijá? É, Dudozito. Olha, pertinho aqui da Paulista e do centro de São Paulo, as regiões da Augusta da Liberdade estão cheias de bons negócios. E não é só isso, cheio de lazer e cheio de cultura. Aqui na Augusta, a Esser tem o Belo Augusta Boulevard Offices, com salas comerciais e lajes corporativas de 33 a 431 metros quadrados. Na Liberdade, a Esser tem o Startup. São apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, um e dois dormitórios com uma suíte. E agora, quem visita os stands de venda do Belo Augusto e do Startup, além de conhecer esses dois empreendimentos incríveis, ainda ganha um vale-presente de R$ 50,00 da Livraria Cultura, isso mesmo. R$ 50,00 para você gastar como quiser em livros, música, filmes, games, você escolhe. E olha, para você ganhar esse presentão, vá visitar os stands até o dia 15 de dezembro e preencha o cadastro com um consultor Esser. Então anota aí, o Belo Augusta fica na rua Augusta 890 e o Startup fica na rua Pandiaca Lojas 84 na Liberdade. Então, amigão, quer morar, trabalhar, investir, viver bem e ainda ganhar R$ 50 para gastar em cultura? Você já sabe, é Esser que você quer? É Esser que eu quero. É Esser, um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pro Paula Gil, pro Guilherme, grande corintiano, e pra toda a galera da Esser, Dodozito. Vamos lá, então, vem algumas mensagens que chegaram aqui também pelo aplicativo, hein? Por exemplo, aqui, o Franklin. Peraí, antes de você falar esse troço aí, veja que vai com calma, hoje é sexta-feira, o senhor tá estressado. Eu vou ter que reprisar o povo. Não, não, isso aí não. Os ânimos já estão acirrados. Os ânimos estão acirrados porque você ficou debatendo com a imprensa aí, que falou mal do Palmeiras. Eu debatendo? Não é bom isso aí. Vamos tranquilizar. O outro aí colocou a bata, tá vendo como você é filho? Bom, vai continuar. Já tava aí. Já tava aí, tira, pô. Tem um botão aí do clique, limpar, deletar. Merece, senhor. É que nem foguete, disparou, já era. Vou te mostrar o foguete. Deixa aqui. Franklin diz, cadê o velho RG? Tá descansando. Me beija. Aliás, ele foi pra aqui. Beija, parabéns pelo prêmio. E obrigado. Beija, pergunta pra você. O Corinthians fechou o contrato do Ralf ou não? Não. Ainda não. Não, mas eu vou falar também, mano. O Ralf também tem que começar a ceder também, porque senão daqui a pouco, Motinha, o Corinthians vai meter o pé na jaca dele. Aí eu quero ver ele jogar em qualquer outro clube aí, não sei idolatrar. Eita! Vai faltar clube pra ele, viu, mano? Ele tá preocupado pra caramba. Que deve ter nego esperando. O São Paulo tá ali, ó, na porta. Cruzeiro, um monte de time. Só falta um contrato assim pra ele, ó. Mas ele vai sair de um lugar em que ele é idolatrado pra jogar num clube que ele vai ser contestado. Tá de brincadeira, não vai ser contestado. Tá de brincadeira. Não vai. Qual que é a história que ele tem no São Paulo? Nenhuma. Não importa. Ué. Ele é um bom jogador. O Marcelo Oliveira, ele chegou aí no Palmeiras aí com a história que ele tinha no Cruzeiro. Vê se a torcida do Palmeiras aliviou pra ele. Mas agora tem história no Palmeiras também. É verdade. Bom, agora tá construindo. É, Carlos Ricardo diz o seguinte, alguém aí ouviu dizer que o Rodrigo Caio vai pro Arsenal? Segundo o empresário dele, parece que vai sim, hein? Podem anotar. Precisa passar no exame médico lá do Arsenal. Eu acho que o Valência devolveu, né? Do elenco do São Paulo, o Rodrigo Caio com certeza é o jogador que está à venda. É o jogador que pode trazer lucro pro São Paulo. É o jogador que eu não boto minha mão no fogo que ele fique pro ano que vem, não. E eu gosto do Rodrigo Caio. É um jogador que tem identidade com o São Paulo. É um jogador que é um dos poucos quando perdem, né? Quando perde, ele sente, assim, é o São Paulino mesmo. Não fala palavrão, né? Não, é um cara que fica envergonhado quando perde. Ué, mas você vê jogador dando risada quando acaba o jogo. Ele tá passando vergonha todo dia. Oh, para, mano. Você sabe, tem jogador que não tá nem aí. O Rodrigo Caio que falou que tremia quando subia lá a escadaria do Pacaembu e via fiel lá. Ele não disse isso, pega aí, fala do menino. Eu vou pegar o áudio aí, você vai quebrar a cara, velho. Põe o áudio aí. Pega aí então, Bá. Ele falou o quê, mano? O que ele falou? Não, eu não gostaria de repetir. Em que contexto ele falou isso? Não quero repetir. Domenico Gato, que eu quero que você ouça. Eu quero que você ouça isso, e você vai ouvir. Não, ele falou isso aí. Abre aí o áudio, o Bá já tá providenciando o áudio. Não gostaria de falar. Tem medo. Porque pode estar dando a impressão que eu quero te convencer de alguma coisa. Depende do contexto que ele falou. Não tem contexto nenhum. Já tá medrando? Eu não sei, eu não ouvi. Então você vai ouvir agora. Peraí. Já coloquei aqui, vamos ver se é isso aqui. Eu não quero aí tentar convencer ninguém. Ouçam e tirem as conclusões. Vamos ouvir. Pode startar, deixa eu ver. Quando eu joguei contra o Corinthians, quando eu entrei no Pacaembu e tava lotado, aquele dia eu dei uma tremida, eu falei, caramba, que é isso? E passa o filme na sua cabeça, né? Como que você chegou aqui, como que você chegou no profissional. E ontem, na hora que eu vi aquela torcida, que eu sou São Paulino desde criança, eu vi aquela torcida, que eu sempre assisto pela TV, o Morumbi lotado. Eu vi aquela torcida maravilhosa, eu fiquei encantado com a torcida. Mas ele falou que não tem contexto isso aí, fez cocô na roupa. Domênico Gato, tira essa conclusão. Você que não ouviu. Ó, peraí, antes de mais nada, crédito pra TV Lance. Esse vídeo aí tá na TV Lance. Domênico Gato, eu menti em alguma coisa? Não. Não, porque eu tô vendo ele falar. Ué, mas peraí. Mídia corintiana onde? Eu não tô aqui. Ó, você que tá no seu carro, você ouviu. Reprisa. Acho que vale a pena. Não, vale a pena o replay. Só que você que tá no seu carro, você ouviu ele falar. Eu tô vendo ele falar. Tô olhando aqui, ó. Peraí. Domênico, o Mota agora tá querendo me jogar contra o carro, você tá fazendo isso com o menino. Eu dei informação, tá certo? Eu não ia tripudiar. Foi questionado. Ele questionou. Tripudiar. Colocou em xeque o meu caráter, a minha credibilidade. Você jogou moleque pros leões. Mas é como vocês estão falando. Ele tá falando que tava emocionado. Um clássico, primeiro você clássico dele. Quando eu joguei contra o Corinthians, quando eu entrei no Pacaembu e tava lotado, aquele dia eu dei uma tremida, eu falei, caramba, que é isso? E passa o filme na sua cabeça, né? Como que você chegou aqui, como que você chegou no profissional. E ontem, na hora que eu vi aquela torcida, que eu sou São Paulino desde criança, eu vi aquela torcida, que eu sempre assisto pela TV, o Morumbi lotado. Eu vi aquela torcida maravilhosa, fiquei encantado com a torcida. Ih, bicho. Então, pra que eu não passe de mentiroso, vocês tirem as suas conclusões. Tá você, pra mim, ele falou exatamente que ele sentiu emoção no primeiro clássico da vida dele, cara. É um moleque, mas ele falou, tremeu ou não tremeu? Falou, sim, tremeu. Ah, tá, então agora... Mas não então no contexto que o senhor tá falando, que ele se borrou. Tremeu de emoção de estar no clássico. O que eu disse, peraí. Vamos recapitular o que eu disse aqui. Eu falei, o Rodrigo Caio falou que tremeu quando ele subiu a escadaria do Pacaembu. Mas aqui dá o contexto que ele tremeu se borrando de medo. Falou, cacete. Mas tremendo de emoção, você tá louco. Que emoção? Ele mas falou. Se eu jogasse o clássico, ele ia ficar nervoso? Eu tremi. Escorreu pela perna, na cara. Para falar besteira. Escorreu pela perna. Verdade, né? Vamos, siga isso aí, que senão vai dar problema aí. Ó, não me contestem que vocês vão perder sempre. Ah, não. Eu tenho muito argumento. Falou aí o mestre. Falou, agora. Vou te falar, o Boninho. O mestre Yoda. O Yoda. Ah, Yoda, vai, mestre Yoda. Ah, o inferno da pedra também, eu sei. Daqui a pouquinho vem mais. Olha, vamos. Uma mensagem já fez isso, velho. Eu falei pra você maneirar, porra. Uma mensagem, Domingo. Eu não disse pra você maneirar nessa porra aí. Culpa. Preocupa. Lembro já do Portuga, pô. O campeonato já acabou isso aí, você fica com esse. Foi o replay do Portuga. Então vai pro Rio Tricai de novo aí. Olha aqui, ó. Estádio 97 na Energia 97 vem em nome da promoção Chegou a Sua Vez Consórcio Honda. Cobre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também em nome de Esser. Construindo com valor. E agora vamos aí a mais ouvintes. Né, mais ouvintes? Antes dos ouvintes, deixa eu falar, dar um recado importante aqui, né, Motinha? Vamos falar aqui da loja do Estádio 97. E aí a gente vai pro ouvinte, tá bom? Vamos a lá. Loja online do Estádio 97, ela tá bombando de novos produtos por lá, hein? Se você vai comprar um produto do seu time, de repente agora que é final de ano também, você pode dar presente aí. Tem um monte de empresas que fazem amigo secreto, não é verdade? Os próprios familiares, quando se reúnem, né, na noite de Natal, fazem amigo secreto. Então, nada mais legal que você presentear com os produtos da loja do Estádio 97, não é verdade, Motinha? Sim, é verdade. E agora, ó, atenção, torcedor do São Paulo Futebol Clube. Agora, sócio torcedor do São Paulo tem desconto de 10% em todos os produtos da loja do Estádio 97. Para comprar com desconto é fácil. Basta se cadastrar em nossa loja, informar que é sócio torcedor do São Paulo. Quando você vai entrar lá na loja do estádio 97.com.br, vai ter um banner do São Paulo lá. Tá. Clicou no banner, clica no bannerzinho. Tá tudo explicadinho lá. Entendi. Aí você vai colocar o código exclusivo de desconto, que é Tricolor97. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. Tanto faz. Como é que é? Repete aí. Como é que é o troço? Nome? É. Como é que é? Põe lá. Coloca lá, você vai apertar no banner. E aí você abriu lá. Código de desconto. Tricolor97. Boa mota. Tricolor97. Você vai ter 10% de desconto em todos os produtos da loja do Estádio 97. Olha que legal, que mordomia, hein? Bacana, hein? Amigo secreto aí, ó. Não é legal? Aí, amigo secreto. Então tá bom, né? Participe, tá bom? Loja do Estádio 97.com.br. Ah, e também tem uma linha legal, exclusiva do Estádio 97, hein? Bacana. Linha bacana. Ó, tem bonés. Boné. Tem camiseta, tem moletons, tem mochilas. Com certeza. É legal, viu? É bacana. Legal. Acessa pra dar uma bisoio, como diz, a bisoiada. Um bisoio. Dá um bisoio lá. E a cadeira do Palestra, que tá vendendo muito. Ah, é verdade. E a cadeira do Verdão, a cadeira lá da... Do Palestra. Do antigo Palestra. Exatamente. Eu tenho. Você tem? Olha, eu grudei na parede ela. Você subiu pra... Não, é moldura. Fazer a moldura. Não é só uma cadeira, é uma parte importante, inclusive, da história. É um documento, velho. Documento. Olha, tem uma série lá limitada, com pouquíssimas unidades. Tá vendendo quase tudo, hein? Se você não correr lá pra você comprar o seu, olha lá, o produto que é licenciado e certificado pelo Palmeiras, você vai ficar sem, tá bom? Acesse a loja do estádio 97.com.br e também tem no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97, certo? Vamos a mais ouvintes, o Voz do Globo vai tocar 32847097. Ouvinte participando de novo, vamos lá. Rapaz agora. Alô? Alô? E depois desse ouvinte tem bobo repórter. Não, não tem pó nenhum. Tem. Quem por fala? Não vai pro inferno você. Alô? Quem fala? Quem é? Oi, Lucas. Ô, Lucas, tudo bom? Tudo bem. Lucas do quê? Silvio Silva. Vinícius. Lucas Vinícius. Rocha Silvio Machado. Eles vêm quatro vezes sem luz. Olha, por falar em Lucas Silvio Silva, aquele seriado era muito bom. Era. Mundo da Lua. Cara, eu consegui mesmo. Você tá no ar, Tom. Você não ligou pra rádio, você tá no Mundo da Lua, meu. Você tá no Mundo da Lua sempre. Ô, mano. Mundo da Lua. Inclusive, o Luciano Amaral, que fez o Lucas Silvio Silva, Ele é ouvinte da gente, viu? Ah, é? Ah, um abraço pra ele. É de verdade. Você que inspirou a série? Você que inspirou a série? As séries da cultura. Foi um pouco da minha carreira. As séries da cultura. Olha lá. Ô, bicho. Eram as melhores possíveis. Ó, tinha o Mundo da Lua, que era top. Anos Incríveis do Kevin Arnold. Era bom pra caramba. Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Não gostava, não. É Rá-Tim-Bum. Eu gostava do Gato Zap. É Rá-Tim-Bum. E mais pra trás tinha o Bamba Lalão, que era do cacete. Com a Gigi e com a Silvana. E o João Acaiabe. E o palhaço era o... A Tim, não era o Tim Espirra. Era outro nome. Vamos lembrar. Palhaço era bom. Nossa, eu vivo sempre no mundo da lua. Por quê? Porque eu sou um cientista, o meu papai futurista é lunático. É o meu ídolo, né, mano? É a música do Casão. Eu vivo sempre no mundo da lua. Ele, o Jobs, o Mauro Covel. Aí, vai lá, Tobias, dá uns tempos, hein? Sonhador e romântico. Agora é com o Tobias, vai. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tá cantando? Olha, tá dando no ombro do bar. E na hora do twist carpado. Agora. Meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua. Essa música dá uma deprimio. Agora é legal. Hoje dá deprimio. Se você quer vir com a gente, vem aqui, será um barato. E o que é a música do Alexandre Pato, velho? Pega carona nessa cauda de cometa, pela Via Láctea, estrada tão bonita. Esconde numa nebulosa. Volta pra casa, nosso lindo balão azul. De novo. Pega carona nessa cauda de cometa, pela Via Láctea, estrada tão bonita. Essa música é sensacional, numa nebulosa. Guilherme Arantes estava inspirado aí, né? Ah, Guilherme Arantes nasceu inspirado. Tem que voltar. Guilherme Arantes é bom pra caramba, bicho. É verdade. Só que essa música me lembra o padre, mano. O padre? Do balão, é. O padre do balão morreu. Quando ele fala, voltar pra casa, não, nosso lindo balão azul. Ah, não, eu suspeitou o cara, velho. Eu lembro do padre. Não, o padre morreu, bicho. Lucas. Acharam só a carcaça, mano. E quantos anos você tem, meu velho? 2.5. Hoje, né? E qual que é o bairro? É São Bernardo, Montanhão. São Bernardo. Ah, já falou. Montanhão. Ah, já falou. Já foi no Montanhão, Domênio? Já fui. Ô... Ô, velho. Não, Montanhão não. Ô, meu velho, e aí, hein, cara? Qual que é o time? Tricolor Paulista. Tricolor. Ah, meu, tá atrasado, meu. Já falou do resort? E aí, Caio? Caio? É, Lucas. Ah, Lucas. Caio é o outro que se borrou, velho. Ah, é. Caio é o que se borrou lá, tremeu lá. Tô tremendo, cara. Tá vendo? Mais um. E pior que ele nem viu a torcida do Corinthians. Se ele viesse, então, tá ferrado. É o primeiro jogo do moleque, para. Tô borrado, velho. Mota, mas você ferrou o cara de uma tão forma. Eu ia passar o cara, Mota. Ah, tá, vai. A torcida tá pedindo fora o Rodrigo Caio. Você ia perder de 1-0, velho. Agora você tomou 10, velho. Ficou feio pra caramba. Ô, Renato. Lucas. Ô, Lucas. Ela tá perdida, tá parecendo o Rodrigo Caio, vem da Fiel, velho. Ah, Lucas no ar. Vai, certo. É que eu tô pensando no EDC, velho. Tô louco pra ir embora pro EDC. Ô, é da hora aí, meu. Oh. Vou pra lá hoje. Ô, oh, com 25 anos, velho, imagina. Como é que é? Como é que é a música, casal? Isso é da hora aí, meu. Vocês não curtem, não? Pô, tem uma também que eu curto que é assim, ó. Essa é a que eu mais gosto, meu. Agora, aqui eu piro mesmo, é. Meu, adoro essa também, meu. Eu não sei nem o nome dos caras que tocam isso. Ah, você nem lembra, né, velho? Faz o Landucci. É, na hora, faz meu. O Jimmy Soler anunciando esse som aí. É só aí agora aqui, começando aqui a descer. Todo mundo aí, levanta o braço aí, da hora. Só levanta quem tem tatuagem, quem não tem pode ir embora. Tamo junto, agora você ouve Narfei da Kate Daniel. Narfei da Kate Daniel, rolando aqui com o Casão. Faz aí, Casão. É isso aí, bom demais aí, obrigado pelo vocal na música, hein? Olha só, vamos ver o vocal de novo, ó. Olha aí, que vocal gostoso, hein? Vamos com a enquete agora aqui do WhatsApp. E aí? Corrimento faz mal ou não faz? você pode mandar aqui pra gente. Arroba o WhatsApp. 97. E o tema de hoje? O tema. Qual que era o tema? E aí, vamos lá, o tema é o seguinte: botão. Camisinha ou no pelo? Vamos lá, camisinha, camisinha é ola. Camisinha, então, camisinha é ola, vai, mano. É isso aí, tamo kit marreta. Lucas! Kit marreta. Oi! E aí? Vamos meter um kit marreta no Goiás? Com certeza. É? Rumo ao penta. Rumo ao penta. Você tá confiante na classificação? Hein? Você tá confiante na classificação? De... Ah, cara, eu falo pra você, eu tô porque é o Goiás, mas se fosse qualquer outro, mas o Goiás, vamos embora. Ah. Mas, e, ó, e o técnico? Você, o ataque tem que ser o Rogério ou o Allan Kardec. É. A minha é Rogério, Allan Kardec, mas e o resto, vamos embora. O Allan Kardec voltou bem, né, cara, depois da contusão. Mas o Pato não vai jogar? Voltou, cara. Sei não, hein, mano. Não, mas eu digo até pra temporada do ano que vem, entendeu? O Rogério, pra mim, o Rogério é um monstro. É? O Rogério vai dar o que falar. Então, é uma aposta do São Paulo, né? São Paulo, ano que vem, vai ter que usar esses caras mesmo, porque a gente não sabe quem vai vir. Tem o João Paulo lá, né? Que é muito bom também, o menino. Uhum. Então, o São Paulo vai ter que investir nisso. Oi, menino! Oi, menino! É, não sei não, eu acho assim, eu acho que poderia ir atrás de um outro goleiro, viu? Mais renomado, porque o Denis não tem confiança, não. Olha, toma, o Fábio... Para, o Denis. Fábio tá pra ser emprestado, vocês não querem? Não, pelo amor de Deus, parem. Mas porra, mas o Denis tá pegando muito, cara. Nós temos... não sei não, viu, cara? Ô, nós temos um menino. Quando tava o Renan ainda... Para, o garoto que tá lá, pô, é muito bom. Para, não. De goleiro a gente tá bem, esquece isso aí, precisa de defesa. Precisa de jogador de defesa, precisa de volante. É isso que a gente precisa. Precisa de um atacante, né? Precisa de dois volantes bons, precisa uma defesa consistente. É isso que o São Paulo tem que investir. Goleiro a gente tá bem, entendeu? Até porque esse moleque estreou e ele foi um herói, velho. Com essa defesa, ele fez um ótimo campeonato quando ele tava no gol. Com essa defesa do... É verdade. Não, é que o Bengão deu uma bufada no ar aí. Eu dei... Bicho, e é o seguinte, quando a defesa é ruim, o goleiro aparece, né, velho? Não, o moleque apareceu então, bem. Entendeu? Em jogos com ele, ele foi muito bem. Ó, sinceramente, Mota, o São Paulo... é o futuro do São Paulo, é o São ótimo goleiro. O São Paulo tem um grande zagueiro, que é o Breno. Pode. O Breno voltando, se ele voltar bem, eu acho que o Breno é um bom zagueiro. Precisaria de mais um zagueiro... Ovo... Antes não, de tal, da galinha. O Breno só machucou, véio. Mano. Mas por isso mesmo, você não pode contar com o Breno, não, mas foi muscular, mano. Ano mesmo que vem assim, tá bom, mesmo assim, não dá pra cravar isso, Portuga. O cara só vai mostrar que ele tem uma condição de jogo jogando, tá certo? E o Breno, nas oportunidades que ele teve, ele estourou em todas. Não dá pra falar que o Breno vai ser o zagueiro do São Paulo mas que vem. Quando ele jogou... O São Paulo não pode contar com o Breno, Portuga. Quando ele jogou, ao meu ver, ele jogou bem, mano. O problema é que ele machucou aquele jogo contra o Goiás lá. Mas a lesão impossibilita o cara então, de estar em campo. Mas ele vai melhorar, bicho. Vai inutilizar o cara pra bola. A questão não é inutilizar. A questão é você não poder contar com o cara. Ele não pode ser o seu principal plano. Não tá certo, não. Eu tenho informação que o Breno tá indo pro Botafogo. Não, não vai lá, não. Para, você tá louco, velho. Ele já não terá mais recaídas. Ô, bicho, para com isso. Ô, Lucas. Oi. E o técnico, quem que você queria? Só no meu programa que você fala essas bobagens, né? Hã? O Cuca? Vai. O Cuca não acho que é difícil, que é muito dinheiro. A gente trabalha. Levi também podia. Não, eu trabalho direitinho, vim pro São Paulo. Né? A gente trabalhou já. Quer voltar pro Brasil de qualquer jeito. Trabalho, não quero mais saber de China, mulherzada feia demais, né? É, mas você come escorpião lá? Não, ele pica. Ah, é? Ô Mota, tô dizendo aqui, o ouvinte, não sei o nome dele. Pode ser que o Aranha vá pro São Paulo. Meu Deus do céu. Mas aí, o São Paulo não gosta de Aranha, não. Ah, olha aí, piada. Que piada idiota. Você acharia bom... Aranha, hein, Mota? Tem um goleiro experiente lá, justo. Não gostaria. Eles têm nojo, que é uma coisa é bobeira, eu acho que o São Paulo investir em qualquer goleiro agora. O Palmeiras roubou ele da gente. Bora. Aliás, chupa o senhor. Onde tá o Aranha hoje? Chupa. Aí, pra quê? O Aranha... Olha aqui, Não sobrou nem medalha pra ele lá, mano. Verdade. O Aranha é o seguinte, sobrou sim. Nós temos um monte, né? Deu um monte de medalha. O Aranha o Marinho não foi lá, não, pegando as medalhas? Nós fizemos o bem para duas pessoas. E pra um aracnídeo. Por isso que o Palmeiras foi aí contemplado com a Copa do Brasil. Porque a verdade é uma só. Campeonato Paulista, nós deixamos o Santos, pagamos uma dívida do ano passado. Do Vitória lá. Sim. Do Paulistinha, velho. Do Náutico, sim. Demos um Paulistinha pros caras. Cara, e quando valia uma torneio importante, nós vamos lá e sapecamos. Quando tá valendo, tá valendo. Né? E fizemos um bem pros dois caras que não estavam recebendo o Arouca, Santos, né? Que era o Arouca e também o Aranha. A moça aí. Aí o que aconteceu? Olha lá, moça. É a Trice. Trice. DJ Trice. O Portuga achando que era com ele. Não, comigo não. Eu falei que era com ele. Boa sorte lá no EDC, Trice. É nóis. A Trice. Vai arrebentar lá no EDC, hein? Vai arrebentar. A moça fez o coração. O Portuga falou. Pra mim, não. A moça quer falar com ele, eu falei. Tá louco? A Trice que faz o X-DJ com moto aqui. Faz o quê? Fizemos ontem até as 3 da manhã. Porque é quinta-feira, meia-noite. O técnico jogou a 10, assim, o Portuga colocou a pegada, né, velho? Vai que cola, né, bicho? Aliás, olha só. Só um minuto. Falando falando em EDC... Bateu um vento e falando em EDC... Já, quando terminar o estádio, vamos ter a transmissão ao vivo do EDC, hein, daqui a pouco, hein? Vamos terminar, isso. Sim. Ô, Luiz. Manda abraço. Deixa eu falar. Não, que é o Quiz. Hã? O Quiz. Quem? Quiz. Ele quer o Quiz, velho. Ah, Quiz. É o Alesinho. É aquele abu, aquela banda. Aquela banda, aqueles trouxas pintados lá. Quer participar do Quiz? Ah, quero participar do quiz. Quiz para sempre mito. Bom, já percebeu como é que funciona o quiz, né? Errou, tá fora. Para show percebeu, do milhão, né? Já percebeu como é que é, né? Errou, tá fora, Lucas. Ô, Domênico, faz o Silvio Santos. Não, sem Silvio Santos. Ô, eu não tô legal, a voz tá, já tá indo pro saco. Ô, vamos lá, escolhe um número. Hein, à noite eu vou ter que comer, porque amanhã tem um evento todo. É casamento, Casamento, domingo. Ô, Domênico, como é que o cara faz pra te contratar pra ir pra um casamento? Domênico@97fm.com.br. E festa de final do ano? Então, também. Como é que é o e-mail? Aliás, terei uma festa no domingo. Como é que é o e-mail? Mesmo, domênico@97fm.com.br. Tá. Domênico, escolhe um número de 1 a quanto tiver aqui? 1 a 15 menos o 5 que foi escolhido agora há pouco pelo ouvinte. Pode começar do 6. Tá? Qualquer um. Vai. Número 1 mesmo. 1. Número 1. Então vamos agora ao número 1, a pergunta número 1. Pergunta número 1 é a seguinte. Qual? Rogério Ceni é o atleta com o segundo maior número de jogos na história do futebol mundial. Ah, é? Qual é o único atleta que o superou nesta marca? Alternativa A, Giggs. Alternativa B, Peter Shilton. Ou alternativa C, Zinedine Zidane. Não é o Pelé, não, é? Alternativa A, Giggs. Giggs. Resposta está errada. Ah, não, velho. Meu Deus. Os caras não estudam, gente. Quem tem que estudar. A resposta é Peter Shilton. Falei, nome de cigarro, 1.266 jogos. Rogério, caraca. O Rogério fez 1.300. É que teve uma época que o Rogério passou o Guinho. Ô, Moto, o Peter Shilton não era ponta esquerda? Jogava lá? Não lembro. É goleiro. Terminou então o nosso quiz. Obrigado aí, cara, pela participação. Obrigado, tá bom? Obrigado, um abraço pra todos. Falou. Aí, é nóis. Não tá aí. Valeu, velho. Vá pro inferno. Bom final de semana. Mano. Traz um tocetado na porra da madeira. Ele tá no EDC. Vai lá com o som, ele tá na madeira. Traz um panetone, aí. E beija, ó, beija. Fala, amigo. Pera só um minuto. Ó, beija. Eu tô dando. Mas tá dando também, não dá. Eu vi o programa com o Beijo com o Rogério. Sensacional, cara. Sensacional. E o programa nem foi pro ar. Como é que você viu, Tom? Ô, Dema. Ô, Dema. Quando convém. Que babaô. Ele vai hoje no ar meia-noite, Tom. Tchau, Lucas. Traz panetone, traz panetone. Abraço. Vai comer rabanada. Este é o estádio. Não. Chato pra caramba esse negócio final sábado do ano. Meia-noite, tá louco. Em nome de Engove, vai pra curtição, bom Engove pra você. Aliás, se você vai pra, pro EDC, boa curtição, hein? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas... enrolei aqui. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome de Itaipava, futebol 100%, só com Itaipava, patrocinador oficial da Copa do Brasil. E agora, ô Sombra, vai, recado agora, manda um recado legal aí de HD. Você tá lá no seu carro, ouvindo o Estádio 97, esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel. Ixi! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. É, meus amigos, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. E agora o Mano também tem recado legal agora de Bozano, né, Mano? Vamos lá? Opa, vamos lá, Domenico Gato. Boa. Final de semana tá chegando e não é só o final do Brasileirão que tá por aí não, hein, Motinha? Neste domingo também acontece a final da Copa dos Campeões Boleiros da Várzea. Boa. Olha só que bacana, hein? Um torneio que vai decidir qual o melhor time da Várzea de São Paulo. Eu adoro a Várzea Paulista, velho. Vários jogões, hein, velho. A torcida comparece, os caras se dedicam. Nossa, os caras batem a cabeça na trave, todo mundo joga, velho. Os caras dão sangue, Domenico Gato. Tem conversa, né, mano? E a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, sem perder o cuidado de homem, amigão. Apoia esse projeto maravilhoso. Tem que prestigiar a Várzea assim. Parabéns, Bozano. Boa, mano. A Várzea é um lugar pra reunir os amigos, bater aquela bola, fazer aquele churrascão, se divertir, mas sem deixar a seriedade de lado. Porque todo mundo ali dá o sangue, é ou não é? O cara representa o time da quebrada, o cara não vai jogar, Motinha? Lógico, lógico que joga, mano. Lógico. Corre que senão você... Os times são bem treinados e levam a sério cada jogo, Portuga. Assim é como a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, mas leva a sério o cuidado de homem também. É, amigão, não perca esse jogo. Sabe onde vai rolar a final? Onde é, mano? A final vai acontecer aí no tradicional estádio do Juventus, ali na Rua Javari, às 11 horas da manhã, neste domingo. Templo do futebol. A entrada é gratuita e basta levar, Motinha, ó, um quilo de alimento não perecível, mas não pode ser sal nem açúcar, né, amigo? Você não vai comer sal. Você não vai comer açúcar, velho. É verdade. Tá de brincadeira. Leva um quilo de alimento não perecível ali pra que você entre e assista essa partida, tá legal? Boa. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, mano. Afinal, o mano não disse aí, afinal é o seguinte, vai ser 9 de julho contra o Jardim Brasil. De novo Jardim Brasil na final. É, aí e sim. Que bom que a minha quebrada ainda o futebol de Várzea respira. Um abraço, sorte a todos do Jardim Brasil. Ô, oh, mano, é uma pergunta pro mano. Faça. Afinal, mano, você gostaria do Pato ano que vem no Corinthians, não, se não tiver opção ou não? Não. Empresta ele de novo. Não, empresta não, vende. Ele não, prefere jogar com o Romero, velho. Põe o se não conseguir com vender. Não, mas vai vender. Se não conseguir vender, por exemplo, ele vai jogar Florida Cup. Não, não vai. Eu duvido, eu acho que o Ki agora no final do ano ele já vai providenciar possivelmente a saída do Pato. Então falando que o Pato pode ser um dos jogadores ali que possa compor, Motinha, a dupla de ataque do time do Lucha, do Professor, na China, junto com o Luiz Fabiano. Eu mandei trazer 3 jogadores, né, da China. A China deixou eu trazer porque tem um projeto a longo prazo. E eu tô ajudando. Consegui tirar o Luiz Fabiano do São Paulo, agora eu já paro o Corinthians. Tô ajudando vocês. Obrigado. Pois não. Obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra rapaziada que tá ouvindo a gente aí. Sim. Quem? Cara aí, Alzinha e todo mundo do Dake aí. Os caras estão ligados. Ô, bicho, um Beto de gente boa. Inclusive até os detidos que estão no Camburão. Não. Inclusive, grande abraço aí. Manda um salve aí, Zinha, pra rapaziada do Dake aí. Um grande abraço pra todos vocês. Eu fui militar, tá ok? Dos bons, hein? Parabéns a todos vocês que trabalham. Bolsonaro, você já matou muita gente ou não? Não, com certeza não. Pera, você fala pras crianças, tem que tomar cuidado que você é exemplo, tá ok? Não fala bobagem assim no ar, tá ok? Tá bom. Então tá ok? Tá ok. Então tá ok. O que o senhor pedia de Natal? Uma 12, uma .40? Qual que era o seu presente? Olha, eu não sou a favor do Natal, tá ok? Porque você incentiva a criança a acreditar numa farsa, que é o quê? O Papai Noel. Que vem com o quê? Não é? Exatamente. Que vem com um saco vermelho. É. Então você incentiva o criança a ser gay desde criança. E você tem que entender. De muitos velhinhos. Não, você tem que entender. A criança, não tem um problema com a criança ser gay, tá ok? Mas você incentivar com o Papai Noel, com bolinha. Não dá, né? Entendeu? Eu não sou de acordo, entendeu? Você viu que o Papai Noel roubou um helicóptero, o cara vestido de Papai Noel roubou um helicóptero. Mas sabe por que que foi? Porque um cara queria o helicóptero de presente. Entendi. Mano, agora tá jogando muito GTA, gostaria. Né? Papai Noel é muito louco, roubando helicóptero, velho. Agora eu queria saber o seguinte. Eu queria saber, é uma dúvida que ficou na minha cabeça. Olá, hein? O programa tá bom, não estraga não. Não, não, muito pelo contrário. Quero a ajuda dos senhores. Sim. Até a produção, se souber, me fale. Fala, gatinha! O... Vai pro inferno. É... Não! Inferno é ruim. Ah, mas, inferno é bacana. Mas é um inferno de amigos. Eu quero dizer pra você o seguinte. 222. O Papai Noel não existe. Não existe, certo. Poxa, pro certo. Certo. Certo. Não, é, mas... é uma figura que inventaram. Mas os duendes, os duendes existem. Tudo bem. Se existe na cabeça de... Pegadinha do malandro. Quer dizer, pegadinha. Quem é? Da onde surgiu? Sim. Que o Papai Noel, ele fala rou, rou, rou. Mas se não existe, pô, então, coisa. Mas quem é que inventou isso? Mas por que ele não falaria? Que ho-ho-ho é mundial, pô. Como assim mundial? É, em qualquer língua atende. Ó, se o... É que vai assim, ó. E por que que não fala ha, ha, ha? Ele dá risada. Ha, ha, ha, Tiago Malandro, ha, ha, ha, glu, glu. É que o humano falou certo, ele é mundial, velho. Sei lá, qualquer outra coisa. Por que que ele não fala aí? É. Porque, ó, porque é em português. É, exatamente, português, entendeu, minha amiga? Por que ele não fala? E aí, cheguei? Ué, não, porque é em português. Mas, por exemplo, por ó, imagina, imagina. Ah, por que, Manu? Ó, se o Papai Noel vai, se a saudação desse. Ó, a saudação... Por que, que todo Papai Noel é lógico. Porque isso daí é muito fácil, as pessoas conseguem, talvez, pronunciar. Mas poderia fazer uma outra não, coisa. Não, não, mas, por exemplo, se a saudação do Papai Noel fosse Welcome, asshole, dificilmente o. Como é que é a saudação dele? Welcome, asshole. Olha, esse é poliglota, rapaz. Por exemplo, se o Papai Noel dissesse isso, o chinês que não fala inglês, ele não ia conseguir falar. Agora, tudo bem, mano. Mas qualquer um pode falar. E por falar, que não fala só dois ho ou só um ho? Que também é fácil. Meu Deus. Na verdade, a gente tem uma dificuldade porque a gente tem uma semelhança importante. Ah, tem. Eu me visto de vermelho. Papai Noel foi na numeróloga. Eu sou igual Papai Noel. É, se estiver de vermelho. Eu me visto. Tem barba. Eu me visto de vermelho, tenho barba e ninguém acredita mais em mim. Verdade. E na verdade a gente vai voltar, você sabe disso. Tá isso aí não, é golpe que estão querendo fazer esse negócio de impeachment. É golpe da mídia, porra. Bom, agora, senhoras e senhores, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Senhoras e senhores, Bobo Repórter. Ah, meu Deus! Boa noite. Veja esta noite no Bobo Repórter a trajetória dele, o Uruca, o Zica, aquele que tem uma nuvem negra na cabeça. Onde anda, onde vive, o que faz? O Palmeiras, vou falar, vocês podem me cobrar, deixa eu ver, produção. O Palmeiras é o melhor... Do vento, ó, do tempo, o Palmeiras é o melhor time sem bola da temporada. Quanto não há jogo, ele é o melhor de todos. Porque os caras comemoram, reafirmo pro Ortizão, Palmeiras vai ficar longe do rebaixamento, não vai brigar no rebaixamento, mas também brigar pra Libertadores não vai. É de décimo a sexto lugar ali, pode ficar até um pouco mais pra baixo, mas pra Libertadores esse ano não vai. O Portuga tá fritando. Tá louco, fritando. Eu disse. Tá fazendo um bacon frito. Quando eu acerto, vocês não falam, eu preciso falar. Ah, eu falei que o time do Palmeiras demoraria pra entrosar e ia perder a Ponte Preta. Ninguém pode ser campeão sem bola. Sem bola é uma alegria só. Só que quando a bola começa a rolar, começa a perder, porque o entrosamento não vem na farmácia. Demora. Esse time do Palmeiras é pra 2016. Eu não lembro vocês. Perto, não. E no Campeonato Paulista, eu disse aqui que o Santos seria campeão em cima do Palmeiras e aconteceu. É. Antes, tá? Então vou dizer de novo. O campeão, pode gravar, produção. É o Santos. E não para por aí. Ele também consegue secar outros times. Veja só. E manda uma informação boa que o Guerreiro já renovou com o Corinthians. Não, quem não renovou. Informação? Isso aí não é oficial. Vai, gente, na minha. Mas isso não é oficial. Renovar. Atenção, torcedor do Corinthians. Vai na minha. Atenção, bem próximo de renovar. Bom, bem próximo. Ah, peraí. Não, pera lá. O bem próximo. Renovou, hein? Não, mas pera lá. Renovou, não. Isso aí não é informação. Amanhã você me cobra. E ele foi para o Flamengo. Faça você mesmo o seu placar. Pode fazer pro Palmeiras hoje. Não, mas nem jogou. Mas vai pro Nem jogou. Colorado mesmo. O que é isso, Domingo? Agora tô tranquilo. Agora tô tranquilo. Quem ele falou que vai ganhar o Inter. Colorado agora tô tranquilo. Aí, Dodê. E o jogo foi 1-1. Eu acho que o Corinthians vai ganhar do Galo lá. Então, também acho. O Galo ganha o jogo. Acredita ainda que o Galo ganha o jogo. Eu gosto do Galo. De novo, Portugal. Ai, acabou. Não, mas vai, Acabou. Eu sou Galo pra caramba. Portugal gosta mais do Galo quando ele é novinho. Você voltou a torcer pro Galo? E o Corinthians ganhou lá. Vamos fazer o seguinte, RG. Vamos fazer uma aposta aqui. A atual situação do Santos. Você acha que ele termina o Brasil? Vamos fazer uma aposta. Anota aí, Bá. É a 12ª rodada. Eu falo pra você, RG, que o Dorival Júnior não cumpre até a 38ª rodada técnico do Santos. Ih, tá rapaz, até o quê? A 38ª rodada, ele não cumpre técnico do Santos. Ah, ele fica. Ele eu fica. Digo que não. Ele cai, ele cai antes. Ai, ai, ai. Mas, ele cai antes. Eduardo Michel, você que tem nome de dicionário inglês e português. Trouxe o seguinte, velho. O Galo foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil e será brasileiro. Você pode chorar aí, pode bater as pernas, pode reclamar. O Galo é o melhor time do Brasil. É, mas calma. E vai ser campeão. Calma. Falo desde maio, hein? Desde maio. E tem também, mas peraí, quem que tá entrando aqui? Mas peraí, só um minuto. Não pode pegar. Ô, Portuga desgraçado. Mas você é um seca-pimenteiro do inferno, hein? Chupa, Portuga. Zebra. Olha a zebra que deu, ô trouxa. Ô, Portuga, faz um favor pra mim, hein? Crava aí que o Palmeiras não vai ganhar mais nada ano que vem. Não vai ganhar Libertadores, Paulista, Brasileiro. Crava que não vai ganhar mais nada, Portuga. Chupa, chupa. Olha, mas sensacional esse Bobo Repórter. Eu vou falar aqui, é o seguinte, olha, gostei. Existe muito comentário nos bastidores. Gravou isso, parabéns, hein? Do mundo do rádio. Você também, velho, eu sempre respeitei você. Ah, mas foi bonitinho. Ó, é o seguinte, tem muitos comentários nos bastidores do rádio, que o rádio não é um ambiente bom, que nem todo mundo é tão amigo. Eu tive certeza disso depois de ouvir esse quadro. Que isso? Aqui, ó, é você, um cara que eu tinha consideração. Essa velha aqui, o cara da produção. Pede pra ele gravar. Eu falo assim, ó, produção, anota aí. Se eu pedir pra ele 50 pila emprestada, ele não tem. Esse vagabundo aqui. Ele faz o calcão. Dá um tempo, Eu tento ajudar. Até você pega no replay, se você percebeu. É você, vô? Ele começa a falar do Guerreiro. Ele começa, porque já renovou. E você tentou ajudar. Falo, isso não é informação. Eu falei, eu tô sabendo que não tem nada certo. Não, mas eu tenho informação. Mas eu tento alertar o idiota pula de peito. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu tinha a informação que o Guerreiro disse que não jogaria nenhum time do Brasil. É. Eu fui enganado, e o senhor e também lá, foi e por lá ele. Na gravação, você pode ver lá que eu tem uma hora que você tá falando, não sei qual das coisas que você falou, as bobagens que você falou, e eu falei assim, olha, você não ir, aí ele vai, mano. Ah, vou falar um negócio, vocês vão pro inferno, aqui é difícil conviver. Fala, vovó. Tem informamento aqui? Pera, informação. Estádio 97, informa. De quem? Eu, ó. De quem é a informação? Do Palmeiras? Vou dar um presentinho aqui. Palmeiras. Do Palmeiras. Fala de nós. Agora em janeiro de 2016, porque 2015 já foi, né? Já foi pro limbo. Vai participar de um quadrangular no Uruguai. Dia 20 joga contra o Libertad da Argentina, né? Do Paraguai. Mas é um torneio, um tipo de um... É um quadrangular do Paraguai. Torneio de verão. Torneio de verão. É um quadrangular com 4. Tá. Tá? Libertad do Paraguai. Se ganhar, pega o vencedor de Peñarol da Argentina e do Nacional do Paraguai. Tá bom. Os dois são do Uruguai, vô. Ó, que grande porcaria que vocês vão jogar. Não, é legal pra caramba. Não, você é legal pra Flórida Camp. Ô, Galinha. Vai descartar sua véia caduca. É aquecimento já pra Libertadores. O Galo vai pra Flórida Camp. Domingo, esse tipo de torneio aí só serve pra lesionar atleta, velho. Ah, acho que não. Só serve pra quebrar o pé. Acho que é. E por que o Corinthians vai jogar? Domingo, sabe por quê? Sou americano, velho. Sou americano é idiota. É igual aqueles caras lá, tipo, quando você vai arrumar contra aí, sabe que você vai jogar? Que nem aqui, por exemplo, na rádio. Não dá pra marcar amistoso aqui na rádio? Isso aqui é... O Portuga mexendo nas coisas. Não, aqui, não, é que eu pensei que tinha um monte, só tem 4. É que o Rudy queria ver, aqui. Vai. Vou te falar onde eu vou mexer, viu? Domênico, esse tipo de torneio aqui com sul-americanos não dá certo, velho. Porque sul-americano não aceita jogar um negócio aí, como, por exemplo, o Corinthians foi jogar fora da Copa. Corinthians foi pegar lá o Colônia, o Corinthians pegou o Bayer Leverkusen. Jogou com o Fluminense também. Sabe, jogou lá, mas é aquele totó. Não tá aqui, tá ali, não tem dividida, não tem entrada forte. Sul-americano. Agora aqui, esse tipo de torneio, velho, só serve pra machucar jogador. Ainda mais no Uruguai, eu concordo com o Para, velho. Tá no Uruguai, você tem mais a perder do que a ganhar, velho. Bom, vamos lá. Foi horrível, hein, esse quadro que você passou aí. Vamos lá, um dos melhores já fez. Pior. Quem escreveu isso? É o Bernardo Veloso? Tá na roça. Olha aqui, ó. Deixa eu falar que é hora da Itaipava e depois da Itaipava nós vamos pros ouvintes de novo, tá bom? Não dá pra ir embora, não. Galera, olha só, a Copa do Brasil já foi, né? E que beleza, né? Triste pros santistas, mas eu tô muito feliz, cara. Meu Deus, mas pelo menos, olha só. A cerveja da Copa do Brasil tá aí o ano inteiro, né? pra gente matar a sede, matar a saudade quando quiser. E não é qualquer cerveja, né? É Itaipava, a cerveja 100%. Porque futebol 100% pede uma gelada à altura, né? Agora é esperar pra ver o que é que vai acontecer na Copa do Brasil no ano que vem, né? E é claro, se o seu time levou a taça, zoar os amigos esse ano mesmo, hein? Tem que zoar mesmo, viu? Futebol 100% só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Mas beba com moderação. Vamos lá, mais ouvintes, as turmas tocando. Tem ouvinte para participar no ar ao vivo agora, 32847097. Vamos lá? Alô? Caiu, tá vendo? Caiu do quadro. Cara, chupou, é. A Domênica adora tomar na cara. Alô? Alô. Tua mãe gosta, é? Não, assim, mãe não, mãe não. Meu safado, hein? Não, alô. Não. Mas, alô. Ele que falou. Mãe mas, safada, não. Ele que falou, não sou eu, tá alô. Tá esculhambando a mãe do cara. O cara falou que eu vou fazer, alô. Pô, mexendo com a alô. Mãe. Quem fala? Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bem? Beleza. Rodrigo do quê? É o Rodrigo Ricardo. Ah, programa! Rodrigo Ricardo? É, Rodrigo Ricardo! Daqui a pouco a receita da sua avó! Programa Rodrigo Ricardo! Aonde estarão os fluxos da semana? Rodrigo Ricardo! Chega, porra! E aí, cara, quantos anos? Já tem os dados dele, é São Paulo? Ah, já tem tudo, é São Paulino? Ele colou! Fala com o Rodrigo Ricardo, velho, nome de ator do Carrossel. Fala aí, e aí, Rodrigo, beleza? Beleza. Tá confiante na classificação? Tem que estar, né? É o que resta pra gente, né, moto? É. Mas a gente. Eu acho mas que mesmo falou... um ano difícil, tá bom, não tá? Disputando a Libertadores. Então, eu acho que é aquilo que você tinha falado. Tem São Paulino que fala que não queria, que vai passar vergonha. Mas eu acho que a gente tem que tentar sim, tem que ir e vamos ver o que vai dar. Como falamos lá em 2005, não acreditava muito também e chegou onde chegou, né? Então, não. Vai, vamos salvar esse ano aí, se Deus quiser, vai dar certo sim. E vamos, o técnico? Qual o técnico você tá esperando aí que a diretoria traga? Ah, tá meio enrolado esse negócio aí, né, viu? É, mas... ninguém sabe, velho. Tá enrolado, Casão. O que foi, meu? Tá enrolado, cara. Tá enrolado. Desembolou o que eu fazer. Eu gostaria bastante do Levir. O Levir. O Levir, acho que não quer mais nada com basquete, hein, cara. Será? Eu acho que o Levir é o seguinte, tem um cunhado dele, o irmão dele, não sei. Ele que dá o treino lá no Atlético, o cara comentava que tal de Luiz Mater. Eu, no São Paulo, tava comentando também do Gustavo Matossas, viu, Motinha? O Gustavo Matossas era do América, com medo, tá no véio. Atlas. Já falar do Oswaldo, já falar tanta não, coisa, Oswaldo não, hein, velho. Um monte de tá falando Oswaldo tudo. Oliveira, Nossa, velho. Oswaldo? Não, hein, cada, não. Ó, tem um blogueiro aí de São Minha Paulo, né? Cada dia, esses ele bota... também, eu vou te dizer, ele véio. Bota um... Ele bota o... Ouvi dizer que tô falando aí com fulano. Ouvi dizer. Oswaldo que... não. Meu. Não, para. Oswaldo também acho que não. É verdade. Não, olha, posso falar? Deixa. Não, Oswaldo não. Nem os caras tão aguardando o que vai acontecer domingo, velho. Ah, vai classificar? Então tá bom, é um plano. Vai classificar? Não. Então é outro plano. Uma coisa é você poder jogar o Sol Paulista com Guto Ferreira. Outra coisa é você jogar a Libertadores com Guto Ferreira. Então o cara fala: não, então vamos trazer um técnico mais de peso. Porque os caras vão ter que bancar o técnico, né? Vai chegar um técnico pra mudar daqui a 6 meses? Não. Então, se vai jogar o Paulista, coloca um técnico... Pô, coloca o Guto Ferreira, que aí aguenta a pressão, o cara vai ficando, beleza. Agora, você bota o Guto Ferreira pra jogar Libertadores, ele não vira Libertadores, não é ofensa, mas vou falar a verdade. Treinar o São Paulo hoje, um treinador, é mais que um desafio. Porque o clube é público e notório, não tem muito dinheiro pra contratação. Ele não tem muito dinheiro nem pra pagar esse técnico, certo? Ele tem que montar é o São um Paulo, time. Né, não, sim, é o São Paulo. É, a camisa, é uma né, oportunidade. Véio? É isso que eu tô dizendo. Então não venha dizer que um técnico consagrado vai vir aqui e pegar o São Paulo, porque é um puta pepino, bicho. Ah, para, difícil. Pô, o São Paulo pagando não tem time, que os caras. Pode falar. Pepino pagando. Dirigiu o Joinville. Mas não tem dinheiro, para, mano. Vai, para, mano. Não para, dinheiro, Portugal. Bicho. Pagando os caras vêm, velho. Mas pagando com que dinheiro? Se o São Paulo tivesse dinheiro pra pagar o Mourinho, ele tava aqui, velho. Mas não, o São Paulo não tem dinheiro. Ah, gente. Para, não tem essa. São Paulo tá sem dinheiro. Fala assim, ó, Mourinho, é o seguinte, só temos dinheiro só pra pagar você. O jogador tem que jogar. Vai ser o que tá aí. O jogador, ele vem. Para. Tá sem grana. Os caras precisam de dinheiro, velho. É o papel, Motinha. O elenco do São Paulo não é ruim. Ele precisa talvez de uma peça ou outra aí pra reposição aí, ou quem sabe até pra ser titular mesmo. Claro que precisa, lógico assim como todos os times brasileiros. Tem que montar o elenco. Esse time de São Paulo no papel não é ruim. Eu acho que se pegar um treinador top aí, consegue fazer o São Paulo jogar bom. Eu acho que a deficiência, mano, é realmente a zaga, os volantes, um meio atacante, porque o Pato vai embora, né? Meu, pra mim é isso. Se o Ganso não sair, por exemplo, a gente não precisa de um meia. Eu confio no Ganso ainda. É, eu acredito. Então, eu acho que volante e zaga é muito importante. A gente sofreu muito esse ano. Desde o começo do ano eu falava que a zaga do São Paulo era fraca. E realmente ano que vem precisa disso. E não é só isso, dois zagueiros. Precisa de reserva, né, velho? Precisa de dois volantes. É, precisa de volante. Alguém que segure ali no meio do campo. Então, eu acho que o São Paulo vai investir muito nisso. O São Paulo tá correndo muito atrás disso. Mas tem no mercado, Monta? Eu não sei, velho. Os caras são pagos pra isso. É, o Gustavo cara, tem que ver isso aí, os né? caras, o Gustavo, o Ataíde, os caras aí tem que trabalhar em cima disso. Tá sabendo qual é a deficiência do São Paulo. Todo mundo sabe. Até o técnico que não tá no São Paulo sabe. O São Paulo precisa arrumar a casa. Por onde? Começa na zaga, velho. Então, a questão toda é... Você quer o Maicon de volta? Cara, eu nunca tive problema com o Maicon. Eu acho que realmente ele passou uma fase ruim no São Paulo. E ele saiu magoado do São Paulo. Ele não quer voltar, né? Ele não quer voltar, mas ele é jogador do São Paulo. Tem que voltar, né? Então, se ele não quer voltar, ou o Grêmio paga ele, ou o Grêmio paga por ele, ou o Grêmio vai ter que dar jogador. Aí que tá a história, né? E não vamos ser enganados, né? Como aconteceu aí. Então tem que pagar, tem que pôr o jogador. O São Paulo vai ter que escolher. Então, as opções do São Paulo não aceitou até agora, né? Então, vai entrar um dinheiro aí. Talvez entre um dinheiro. Talvez o Grêmio queira pagar pelo jogador. É isso, né? É, sobre o técnico, eu acho mesmo que é difícil. O desafio é grande, mas também se o técnico vier e conseguir desenvolver um trabalho bom, ele é um... Acho que é tudo um técnico tem tudo pra marcar aí o nome do São Paulo. De repente, conseguir levantar um São Paulo no ano onde ninguém tá acreditando muito, né? Por isso que precisava ser um cara emergente. Eu acho que um cara igual o Guto Ferreira, como o Mota falou, um cara que tenha... É oportunidade, oportunidade, né, cara? O cara se faz assim. O consagrado não vem. Agora, o cara que quer buscar um lugar no cenário nacional... Vários técnicos apareceram assim, numa oportunidade. Esse cara vai aceitar e pra ele é como vocês mesmos disseram. O São Paulo pode não estar com tudo isso, mas o cara tá vendo que é o São Paulo. É a camisa, né, velho? Pesa demais. Então, nesse ponto, a camisa realmente vai pesar. A mídia tá em cima, é a chance do cara aparecer, né? Alguém que realmente tá meio esquecido de treinar um time de ponta, né? É lógico. Seu placar pra Goiás e São Paulo? Ó, eu acho que uns 2-0. Gol de quem? Rapaz, vamos ver que... quem... vamos ver quem vai conseguir jogar pra ver se, o que sobra, né? Deve ser Rogério, Kardec... Eu tenho uma informação aqui que meus amigos aqui, até mandar um abraço pessoal, que a gente tem um grupo no WhatsApp aqui do Tricolor, o Adriano Spiciani me mandou aqui, sobre o técnico do Guarani, o Fernando Jubeiro, que ele teria pedido demissão no Guarani. Vai vir pro São Paulo? E se houve o nome dele aí pelos corredores do São Paulo. Não, hoje já falaram do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro vai ficar o David. O Cruzeiro não vai contratar agora. Mas o Cruzeiro, não. Falaram que ele tava indo pro Cruzeiro. O treinador do Guarani? É. Só porque ele ganhou do título. Do Guarani do Paraguai, tá? É, sim, eu sei quem é. Então, não sei, velho. Não tenho opinião formada sobre isso. Nem, a gente só viu dois jogos do cara. A gente viu dois jogos do cara só. Eu não conheço. Não, mas vocês que têm, assim, um contato mais certo. Vamos não dizer, ouvi assim, nada disso. Nos corredores aí não ouviram nada sobre isso. Não, mas falaram. Não. Pode citar o nome dele também. Pode ser, quem disse que não. Meu, todo dia 10 técnicos falam pra mim. Não é porque a gente não sabe que não existe a informação, talvez. Falaram pra mim do Osvaldo hoje. Eu falei, meu Deus do céu. Esse aí tá sempre bem cotado. Nesse momento, o nome é o que mais aparece. Deixa aí. Efetivo, não aparece. Muita gente quer aparecer, né, velho? O cara tá no mercado. Tem um rapaz bom, chama Doriva, rapaz. Foi um trabalho bom, hein? E vocês acreditam que esse nome é um técnico bom na Ponte Preta. Vendo São Paulo, ele fez cada coisa boa. Nada contra o Doriva, mas que ele foi um tonto, ele foi, cara. Ah, mas muito tonto. Foi um tonto. Não soube largou um jeito de dizer né? Não. É. Ele não soube aproveitar a oportunidade de manter o trabalho na ponte e falar, desculpa, São Paulo. E acabar o ano bem, né? Então, por exemplo, podia vir agora. Chegar agora, né? Esse ano ele poderia chegar. Não, poderia vir agora, no final do ano, São Paulo. Foi zoião, mano. Vocês acham que o São Paulo realmente anuncia alguém efetivo esse ano ainda? Não. Ou vai empurrar com a barriga? Não, vai. Vai esperar ano que vem. Aposto com você, semana que vem tem o técnico, São Paulo. Será? Aposto. Talvez. É domingo. É domingo, é? Eu acho, é domingo. A decisão é segunda-feira, já sabe. Segunda-feira. O São Paulo ele precisa apresentar ainda nesse ano o treinador, porque já começa a trabalhar, lógico, talvez ali já com tá o elenco atrasado. Do próximo ano. Já começa a sugerir alguns nomes para que a diretoria possa ir atrás. Já tá atrasado. Já precisa começar a trabalhar, mesmo dando férias para os jogadores, tá certo? Vai dar as férias merecidas, porque os caras correram o ano inteiro. mas já começa a trabalhar com quem ele. Vai, quem vai, quem fica. Saber quem que ele vai ter à disposição, quem que ele não vai ter. O cara precisa estar no clube, claro que precisa. Lógico. Eu também sou a favor, tem que colocar assim pro cara já saber o que ele tem na mão pra planejar. Quer o que saber, velho? Né? Gustavo demorou demais já. E não é culpa só do Gustavo, não, porque no São Paulo tem essa porcaria de consenso, velho. Nunca vi, você delega poderes e tem que ter consenso. Lugar que muita gente manda não presta. Ué, diz eu que acho. Mandar um só. Qual é o time que tá fazendo também um conselho pra direção de time? Não. É o Banfield. Não, Banfield da Argentina? Mas sério que o Cruzeiro ia fazer isso. Mota, a partir do momento que você tem um cargo lá de gerência, vamos supor, você tem um superior que delegou um poder pra você. Ó, tua responsabilidade é essa. Se você tem aquela responsabilidade. Tem que bancar, né, velho? Cabe a você mostrar competência, tá certo? E ter autonomia pra poder trabalhar. Não adianta ser superior toda hora, ó. Quando você fizer alguma coisa, você me comunica. É. Que porra de autonomia que é essa? Então não dá, né? Véio. Então não dá. Muito é isso aí, amigo. Pouco índio não dá certo, hein? Abraço aí, quer mandar abraço pra alguém? Eu quero, antes de mandar abraço, eu quero tentar o quiz de novo aí. Ah, de novo? Vai, se você tentar, perder. Né? É só um minuto. Se você perder três vezes, você vai pedir música. Rodrigo, ele já tentou, bah? Rodrigo já, o Rodrigo tentou um dia aqui e não acertou nenhuma. Isso. E foi, foi na quarta-feira, se não me engano. É. Qual que errou? Você lembra? Não, não lembro. Não lembra, né? Errou todas. Ele errou a primeira. Não, errei a primeira, logo. Errou a primeira e acabou. Então errou todas. Ele então errou vamos lá. A única que ele teve. Vamos lá. Quiz para sempre mito. Essa música dá um nervoso, velho. É o seguinte, meu amigo Rodrigo, é o seguinte. A pergunta de número 1 e número 5 não podem ser escolhidas. E o número vai qual? De 2 a 15 agora. Vamos para 9. 9. 9? Deixa eu pegar aqui a pergunta. 9, pronto. Pergunta de número 9. Bem pedrado. Pergunta de número 9 é a seguinte. Contra qual adversário... Pela primeira vez na história, a equipe tricolor atuou com os jogadores de linha utilizando a camisa de goleiro como uma homenagem ao mito. A alternativa A diz que foi contra o Flamengo. A alternativa B diz que foi contra a Chapecoense. E a alternativa C diz que foi contra o Figueirense. Tempo. Alternativa C. Oh. Contra o Figueirense? O próprio. Certa resposta. Boa. Com uma pergunta acertada. Já melhorou. Vamos lá, mais uma pergunta. Primeira foi. Segunda pergunta. Há alguns anos atrás, Rogério Ceni teve lançado um livro com histórias da sua vida. Livro esse escrito pelo jornalista André Plihau. Qual é o nome do livro? Alternativa A, todos têm goleiro, só nós temos Rogério Ceni. Alternativa B, maioridade penal. Ou alternativa C, um mito no gol. Faz, hein? Gemeu! Vai que vai acabar. Vai acabar. Se acabar, só explodir. Tá do um nervoso, velho. Tempo esgotado! Errou! Tempo esgotado, perdeu! Bicho. Quiz para sempre mito. Pô, mas você nem tentou, né? A hora que eu chutei, acabou o tempo. É, mas você falou. Não, você não chutou não, porque ninguém ouviu. Nem ouviu. Não, eu falei sim. Falou. Qual que você falou? Eu falei a alternativa C. C. Bom, ia perder. Ia perder, tá errado. Você é o Rodrigo Caio do quiz, velho. Você tremeu, velho. Para de falar besteira. Toda. Infelizmente não deu, mas, ó, Rodrigo, pelo menos você acertou uma, né, dessa vez, né? É, vamos ver, né, tentar. Vou tentar ainda semana que vem de novo. Fica na linha. Sabe. Fica na linha aí, tá bom? Pra falar com o Baco. Beleza, manda um abraço aí pra todo mundo. Vocês realmente são pagáveis, né? Ah, ufa, que sorte. Não são impagáveis. Dodô imparcial sempre. Nem imparcial, sempre. E mandar um abraço aqui pro pessoal que era do grupo do WhatsApp Tricolor, o Adriano Spiciani, o Kleber, tudo o pessoal aí. Tá bom. Valeu. Aguenta na linha aí, valeu. Até mais. Abraço. Esse é o Estádio 97. Em nome de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E agora o Beijinha vem com um recado do Cartola. Ah, grande Cartola, tô montando meu time aqui. Monta mesmo, olha só, agora tem um recado última pra rodada, você, né? Que é cartoleiro. Já pensou, amigão, ganhar uma Smart TV Gamer da Samsung, uma cervejeira e ainda um troféu para poder tirar onda com seus amigos? Tudo isso mandando bem em apenas uma rodada do Cartola? Pois é, amigão. Esse é o momento para você se debruçar sobre a tela e estudar todos os jogos. Pois esse final de semana aí tem rodada especial na Liga vem ser feliz. O cartoleiro que fizer mais pontos na Liga vem ser feliz no Magazine Luiza, nessa rodada de encerramento do Brasileirão, vai levar todos esses prêmios para casa. E ainda leva uma camisa igualzinha à do seu time no Cartola. É a rodada especial do Magazine Luiza no Cartola. Pode ser sua chance, viu, amigo? Mas presta atenção no que você tem que fazer para participar. Olha aí, você tem que colocar o Magazine Luiza como patrocinador do seu time no Cartola. Se você tem outro patrocinador, é só mudar. Se não está no Cartola, é só você criar o seu time e escolher o Magazine Luiza como patrocinador, hein? Daí você entra no site magazineluiza.com.br/cartola e se cadastra. Lá você vai encontrar mais informações de como participar. Então, amigão, vai na minha, hein? Entre na liga, vem ser feliz, se cadastre no site e já vai pensando em quem escalar, hein? É isso aí, Dodozito. Vem ser feliz, Dodô! Fala, mano. Passar a informação aqui, mais informação. Estádio do 97, informa. Ô, Domênico, mandar um abraço aqui também pro meu amigo Maurício Cerruti, que é palmeirense. Tá mandando um abraço pra você. Tá feliz com o título da Copa do Brasil. Mas, fora isso, Domênico Gato, a justiça reformou aquela decisão e tá condenando a Portuguesa a pagar R$100 mil pro Everton. Lembra o Everton? Lembro. Com o pivô daquele rebaixamento da Portuguesa. Na primeira instância, a juíza ela tinha dito que o clube não teve culpa e acabou absolvendo a Portuguesa. Agora ela reviu a decisão dela e acabou determinando que a Portuguesa pague R$100 mil pro jogador. Ele faz falta pra Portuguesa. Ele que tava pedindo, hoje, ele que tava pedindo 13 milhões pra Portuguesa, sim, pra Moraes e tudo mais. E ficou só em 100? A juíza, em segunda instância, ela acabou determinando que a Portuguesa pague R$100 mil pro jogador. É complicado, né, Domingo? É complicado também acabaram porque... com a vida desse menino também, né? É que ele já tava no final de carreira também, Motinha, mas... Mesmo assim, forma, ficou marcado, acaba, né, velho? Acaba a carreira, sim. Mas ficou marcado, né, mano? É complicado. Vai entrar pra história, tudo, sempre bom lembrar disso. Tanto é que a juíza aqui, ela sustenta que, aí abre aspas, ó, é indiscutível no presente caso a ocorrência do evento danoso e o prejuízo moral vivenciado pela veiculação da sua imagem nos noticiários de forma pejorativa, como o caso Everton, ela coloca entre aspas. E de fato, aí vão associar sempre, né, Domênico Gato, aquele rebaixamento da Portuguesa com o jogador. Ele, particularmente, não tem culpa, porque se a Portuguesa tem um corpo jurídico, tem um advogado que foi defender os interesses do atleta, por mais que ele pense, ele fale, porra, tenho dois cartões, etc e tal, mas se o cara pega e fala, você tem condição de jogo, o cara entra em campo, ele tá na dele. E até agora, por mais que coloquem a Portuguesa como coitadinha, Domênico Gato, e de fato, eu acho que a torcida não tem nada a ver com isso, a torcida ser coitada, mas a Portuguesa e as pessoas que ali estavam e sabiam do que estava acontecendo, até agora ninguém foi punido. Não levantaram esse tapete e não sei porquê e a quem convém não levantar. Por que não levantou, mano? Não sei, Domênico. Quanto convém? Porque, por exemplo, a Portuguesa, ela está na Série C do Brasileiro, ela está na Série B do Paulista. Então, assim, não tem mais nada a perder, né? Pelo menos eu acho. Quem perdeu foi a blusa, né? Véio? Porque todo mundo fica com esse papinho. Blusa, todo mundo, quando vai falar isso daí, Domenico, todo mundo começa a insinuar, porque é o Fluminense de novo, Fluminense de novo. Tudo bem, o Fluminense se beneficiou com a situação? Sim. Mas a Portuguesa, Domenico Gato, que só dependia dela pra permanecer na Série A, foi ela que errou. Foi ela que errou. E tá no regulamento. Não é que, tipo, inventaram uma cláusula aí pra prejudicar a Portuguesa. A Portuguesa colocou um jogador que não poderia colocar. Colocou um jogador que não poderia entrar em campo. E nada fez também, né? Entendeu? Então... Nem jogou, acho que nem pegou na bola. Tá muito complicado essa situação, porque quanto mais tempo passa, Domênico Gato, mais distante de haver uma solução pra esse caso... Acho que não vai ter não, viu, mano? Então é complicado. Eu acho que a Portuguesa, que era a principal interessada, antes de começar a gritar pelos quatro cantos aí que ela foi prejudicada com o rebaixamento, ela deveria tentar buscar quem foi a pessoa ali que de maneira dolosa agora, ou não prejudicou o próprio clube. Até agora ninguém resolveu? Então... E a cada estranho dia que passa, história da Portuguesa, a cada dia que passa, mais distante de uma tá resolução tudo louco, nós teremos. Né, e o presidente da CBF pediu licença de 155 dias, né? Ele podia pedir uma licença eterna, né, velho? Mais um, né? Não dá, tá escondido. Mas quando o cara pede licença, ele não é remunerado. Ou é? É. Ele é, Benjamin? Sei. Você que é o rei das licenças? As rei empresas das que licenças. Você passou? Vai, fala aí. Fala aí, ô. A licença do Marco Polo é remunerada ou não? Ele, é ou não é? Não sei. Deve ser. Eu acho que ele indicou o filho do Sarney, e o Sarney não quis, não. Ele falou, opa! Falou, o Fernando Sarney falou, olha, no momento... É do Paraná, né, o deputado do Paraná. É da bancada da bola. É o que faz os lobby lá pra bancada da bola. Não, falou que no momento ele tá preocupado com a carreira dele, que agora assumir a BDCBF não dá. Ele olha, pro Sarney... O cara é vivo, né? Ele falou, no momento tem muito holofote, tem muito Rottweiler andando por aí, é melhor não. Eu não sei como é que funciona isso. Se ele assumir a presidência, ele tem que também assumir os BO, não, né? Não. Não, só a parte do momento que ele assinar. Se ele tiver BO, vão levantar. Ah, entendi. Ah, é que então, você entra, né? Esse presidente... Você entra na vitrine, né, velho? Esse atual presidente chama Marcos Vicente, ele era da Federação Capixaba. Imagina que ele matou o futebol lá. Que coisa, hein? Qual é o time do Espírito Santo? Então, acho que nem tem futebol lá, tem? Não, seria um absurdo, né? Um cara... Ah. E não, cara... tem futebol no estado dele, dirigia a CBF. Você vê até no Piauí, no Piauí tem. Ele era o cara da bancada da bola, gente. Ele é o deputado lá que fica, ele é do PP. Esse país tá tudo errado, velho. Ah, mas calma. Gente, calma também. O cara saiu. É que a gente fica tão ansioso pra que tudo aconteça, porque isso aqui é um mar de lama que não tem fim. Verdade. Mas calma, você tem o estatuto, tirou o cara, ok. Calma, vamos ver o que faz pra que pra frente. Mas eu tinha que tirar um. Daqui a pouco tirou outro também. Então tem calma. Não, mas o vice falou que vai ficar até 2019. Não sei, vamos ver. Não vai ter eleição, ele não vai convocar a eleição. Não sei, calma. Ele vai assumir e vai ficar até 2019. Vamos ver. Quer dizer que não vai mudar nada. Calma, vamos esperar. Né? Vamos esperar. Não é videogame que você tira um cara e põe outro na hora. Estádio 97. Na minha vida, né? Nós esperamos tanto. Todo dia, né? Continua esperando. Esperando o Godot. Estádio 97 em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Deixa eu ver mensagem chegar aqui. Põe uma musiquinha aí, vai, meu. Musiquinha. Põe uma coisa, põe o Bichos Escrotos em homenagem ao Mota. Ah, põe a você. Pô, oh, música feita que o Titãs fez pro Mota, né, Bolsonaro? Eu gostei. Gostei de verdade, tá ok? Então tá bom, então põe, pronto. Em homenagem ao Mota, olha lá. Vamos lá. Aí, mano. Os Titãs nem conheciam o Mota, eles já tinham feito a música pra ele. Mota! Vamos respeitar o Mota, tá ok? Você gosta dele, deputado? Com certeza. Não fala meu nome, velho. Não fala meu nome. Qual que é o seu nome? Não é Mota mesmo? Não interessa. Cláudio. Não interessa. Tá bom, Cláudio. Lava a boca, fala meu nome. Tá ok. Não me associa a você. Eu acho que é uma das melhores músicas do Titã. Cláudio? Aí. Uma das? Eu acho. Uma das? Ah, eu gosto de um monte deles. Gosto de Marvel. É a melhor? Parada. Bichos! Sai dos bichos! Baratas! Deixa ver suas patas! Ratos! Entrem nos sapatos! Do quê? Do cidadão civilizado! Pulgas! Que habitam minhas rugas! Oncinha pitada! De mim ele está! Coelhinho peludo! Vão te fuder! Porque aqui na vasta terra só bichos escroto! É que vai ter! Bichos escrotos! Saiam dos esgotos! Ah, eles estão tudo aí, velho! Isso que é o pior, né? Venham enfeitar! Meu lar, meu jantar, meu nobre para bichos, sai dos lixos. É boa essa música, hein? Baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos. Do que? Do cidadão civilizado. Agora, hein? Do que, Motinha? Pulgas, que habitam minhas rugas. Oncinha pitada, coelhinho peludo. Coelhinho peludo. Você fudeu. É bem listado. Coelhinho peludo. É depois. Sensacional. Eu sempre confundo os dois, coelhinho peludo. E ó. É que é quase igual, coelhinho peludo com o Zebelistão. Não, a ordem, seu não, trouxa. É a ordem. São bichos iguais, semelhantes. Não falei que são iguais, eu falei que a ordem eu sempre confundo. Começa com oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo. Então eu sempre acho que o coelhinho vem antes da zebrinha. Não. É a rima, porra. Oncinha agora, pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo. Não, bichos! Sai dos lixos! Canta sua música aí. Baratas! Poxa. Vai, idiota. Ratos! Do cidadão civilizado. Pulgas, que habitam minhas rugas. Oncinha pintada, zebrinha listada, coelhinho peludo. Você fuder. Porque aqui na vasta terra só bichos. Isso só tem bicho escroto, mano. Verdade. O Mota é um bicho escroto. Hoje a música boa pro Brasil é Que País É Esse, velho. Boa também. Olha, falando em músicas assim, é nova, dessas, essas músicas mais flashbacks que a gente diz, né? Sexta que vem tem show do Village People. Sensacional. Promoção exclusiva da Energia. Acho que a RG não veio hoje, ele foi ensaiar com os caras. A RG é um dos caras do Village. Essa aqui eu vou tocar lá na festa. Essa eu vou tocar. Faz tempo que ninguém toca, eu vou tocar. Ó, baixão, ó. Pronto. Lugar. Que país é esse, velho? País é esse. É boa também. Bom, estamos perto do final. Estádio 97, em nome também de incorporadora Esser, construindo com valor. E agora com este próximo som que eu vou colocar aqui, Benjamin vai falar de BV Financeira. Para você. Pará é a trinta da federação. Eu vivo a sonhar. Está de brincadeira, velho. Quer comer o Benjamin também? Quem? Tá o quê? Quer comer o Benjamin? Eu? É, você quer agradar de mim. Mano, tá com uma atração sexual comigo. O dia inteiro ele fala disso pra mim. Eu, Guilherme? O Domênio tá querendo agradar, Mas eu gosto do Guilherme antes, pô. Não, você viu, o Benjamin te deu um kit ouro. Que isso? Juiz, olha o que ele tá falando fora do ar. O seu cabelo ao vento. Ele tá falando besteira pro mano. Tua silhueta. Calma, não é agora. É isso mesmo, mano. Imagina. Vou sumir o meu CD do. Que CD? Só você tem CD ainda. Eu tenho. Muito. A nossa canção. É. Perdi demais, meu CD. Alguém pegou, roubou meu CD. A nossa canção. Nada cansava. Legal, né? Já não sei viver. Como? Sem o quê? Nesse clima de suspense. Pô, aí vem o crescente da música, é demais, meu. Crescente. É da hora, mano. Ah, é da hora, é da hora. Demais. Ó o machão. E por quantas horas te quero, o mundo fica perfeito contigo. Aonde? Nas poucas. Nas loucas horas com... E o que, Dodô? E o sol queima... O quê? A nossa face... Pô, cara, é isso? É o falsete. Não, volta esse pedaço. E tem gente que gosta de ficar... Não, volta só um pedacinho, esse pedacinho. Tem que cantar de novo, vai. Vai. Tem o falsete. Não, ele fazendo que é ridículo, velho. Volta. É ridículo, velho. Coitado do Guilherme. Ah, moleque. É falsete. Olha aqui, olha aqui. Olha quem mandou um WhatsApp aqui quando eu vi isso aqui. Quem mandou? O Domênico. Queimou a rosca fazendo esse gritinho dele. Isso sim, a face não. O Ruizinho, o Rui Marco Antônio Filho. Nossa. Beija, na hora do refrão dessa música eu me arrepio. Aê, Ruizinho! Aê! Aí, Motinha, ó. Pede pro Mota me mandar um beijo. Ruizinho, beijo, saudade Ruizinho. De vocês. Ai, Ruizinho, se eu te pego. Meu Deus do céu, velho. Você gosta, ó. Com essa música você fala o quê com o Rui? Nossa. Eu não sei nem por onde começar, velho. Dá um chega nele assim que ele ia ficar todo desorientado. Esse negócio dele, eu adoro homem bravinho assim, velho. É ser bravinho, depois ele chora, né? É ogro. É sempre assim, ogro. Ogro é machão, bababá, fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí vem e fala, vou fazer jiu-jitsu. Vou fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Vou fazer jiu-jitsu. Vou fazer aquele negócio lá, vou montar em você. Pô, para isso, Ruizinho. O Rui vai tirar seu rim com a unha. Vai. Ó, ele falou assim, Mota. Fale pra mim, o sol queima a nossa face. Rui, o sol queima a nossa rosca, isso sim. Isso, você tá louco. Você, pelo amor de Deus. Olha só, amigo. Um final, vamos lá. Aí, Ruizinho. Ô, Ruizinho, ano tá acabando, teu dinheiro tá acabando junto com... Tudo Ruizinho tá acabando, acabou o mundo, velho. Fecha o Brasil. Aí acabou mesmo, velho. Aí, Ruizinho. Se o dinheiro do Ruizinho acabar, mano, você pega o Brasil, vira na ponta da cabeça e chacoalha. Não, você colocar ele nesse mexer é sacanagem. Acabou o mundo, velho, pô. Não combina com ele. Vamos lá, vai. Bom, Ruizinho, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para os presentes da família. E a... Ai, meu Deus do céu, velho! Olha, ela tá sempre ao seu lado. Calma. Passa lá, Tatuapé, Ipiranga lá, passou mais de 60 lojas em todo o Brasil. Acesse bvfinanceira.com.br ou ligue agora mesmo, 3003-7888. BV Financeiro, seu crédito está mais perto do que você imagina. Dá pausa, pausa. Não consegue fazer merchan, velho. E olha, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios pra você. Agora sim, olha, ó. Daqui do morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós gostaríamos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente se espreme. Trazendo a farofa e a galinha. Levando também a vitrolinha. Tem para um lugar nessa areia. E o que, Dodô? Nós vamos chacoalhar a sua aldeia. É notinha. O foge da raia. Tocaia. O pula na baia. Agora. Nós vamos invadir sua praia. É. Só com a vitrolinha. O foge da raia. Sai da tocaia. O pula na baia. Agora. Nós vamos invadir sua praia. Sua praia. Parabéns, Rafael. Eu recomendo. Pagnatti. Rafael Pagnatti ganhou camiseta estádio 97. Boa. Abraço pro Edson Brandão. Da, o Edson Brandão que tá aqui, ó, da Dodô Fix, mandou presente pra gente. É Palmeiras. Obrigado. Palestrino. Perdão. Dedo Nerd, obrigado aí, irmão. Valeu. Bom, querem mandar abraço, mano. O Edson abraço. Também, Junqueira. Abração, Edson. Um abraço, beijo. Um abraço. Eu quero mandar pro Ruizinho. Eu quero mandar um abraço aqui pro Maurício Cerruti, que é palmeirense. Amigo do meu amigo Flávio Longo aí também. Grande CEO. É, queria, mandar abraço, queria mandar um abraço aí também pro Rui Marco Antônio Filho, que ele não tem nota menor do que 50 na carteira. Ruizinho, depois que ele saiu da Califórnia, o Schwarzenegger chorou. O Ruizinho não fazia nada, só gastava dinheiro, velho. Ficou 3 anos lá coçando o saco. De moto. Pode falar? O Ruizinho veio comprar uma casa quando ele chegou na Califórnia, ali com a família, com um monte de mala do meio, ele comprou a Harley, mano. No aeroporto, né, mano? Pode mandar um abraço também. Fala, manda. O Emerson da Predileta, São Paulo, da CIMED, lá, corintiano roxo. Cara, ouvindo a gente aí, obrigado pela audiência. Fala. Vou falar. Foge da raia. Abraço pro Chico. Agora. Nosso torcedor de São Paulo. Nós vamos invadir sua praia. Falou, Chicão. Ô, sua praia. Vambora. Recomendo. Bora, acabou. Acabou. O que você ia falar, Tonto? No meu faltam 3 minutos. Toma não, assim. É 8 horas, 8 em ponto. Não cabe nada, mas não. Cabe não, não dá mais. Eu vou lá agora pro EDC, só que eu não posso ficar. Eu vou entrar e vou sair, só pra queimar o ingresso. Só pra não dar pra ninguém. Só pra dar pra ninguém. Eu sou muito mal. Nossa, você é um índio, velho. Ai, meu Deus do céu, segunda-feira tem mais. E segunda-feira. Segunda-feira, sim, estaremos abrindo a cápsula do tempo. Meu Deus! Cápsula do tempo. Você vai abrir a sua cápsula segunda, sua gostosa? Vou abrir pra tua véia. Ah, juiz! Juiz, porque é véia. Véia eu abro. Ah. O Mota, quando vai em jogo, ele grita assim: juiz, ladrão, asqueroso e porcalhão. Tamo de volta então na segunda. Valeu, galera. Um grande abraço em nome de Esser. Construindo com valor. Em nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também em nome da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ah, ainda bem que tem uma BV pertinho de você, hein? Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeiro, seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engov, vai pra curtição? Bom Engov pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Espera aí só um minuto, fala, ô BV. Não, eu ia esquecer, pelo amor de Deus, dona Dulce. A Marcinha pediu pra você mandar parabéns. Ela falou, pô, eu quero o Rude. Lembra que ela te contratou pro evento? Ela tá perguntando. Ah, Marcinha. Grande beijo, Marcinha. Alô, você. Você não lembra? A África é logo ali, ali. Você não lembra quem? Vamos construir os castelos de areia. Você não lembra? Tá enrolando, mas só tem. Você não lembra? Seja honesto. Eu tô imitando uma... Como é que chama esse cara? Boa noite. Você lembra ou não? Marcelo, você... Não lembra. Ele faz tanto evento, né, Rod? Não vai lembrar. Eu, inclusive, fiz um evento ontem. Obrigado à empresa que me contratou. Não vou falar o nome aqui. Tchau, gente. Vambora, vambora. Vem aí daqui a pouquinho, Domênico, a transmissão do EDC. Parabéns pra nós, hein? Nós. Me dá um abraço aqui. Já dei abraço. Você me beijou, vai pro inferno. Vai te catar. E ó, chupa quem não acreditou. É isso aí. Tchau, vambora, vambora. Toda segunda no Clubtronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto, Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. O PSB tem compromisso com a saúde da mulher, com a saúde das crianças e com o bem-estar de todas as pessoas de Ferraz de Vasconcelos. Junte-se a nós, filie-se ao PSB. O PSB trará para Atibaia ainda mais investimento nas áreas da saúde, educação, transportes e infraestrutura, e voltará seus olhos para o futuro, incentivando o desenvolvimento, com sustentabilidade e planejamento. O PSB luta por isso. Feliz. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. PRB. Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. São Paulo é o maior e mais importante estado do Brasil. Esse protagonismo, especialmente no campo econômico, precisa encontrar atores políticos capazes de liderar e mostrar o caminho a seguir. O PRB tem contribuído decisivamente tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa e quer avançar na gestão das cidades. Com ética e respeito pela coisa pública, estamos prontos para as eleições de 2016. Venha com a gente. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Sai lento. Okay. Now watch me, watch me, oh, watch me, watch me. Energia. Olá, eu sou a Mona Zen. Nós, mulheres brasileiras, somos subrepresentadas nos espaços de poder. É preciso mudar isso. Com a sua participação, podemos ocupar esses espaços para fazer a diferença na política, garantir a justiça social e a paridade entre homens e mulheres. Para isso, precisamos aprovar a lei que garante a reserva de vagas para as mulheres nas eleições municipais. Nós, mulheres do PSB, estamos comprometidas com... Churrasco, balada, festa e pressão, conversa de bapa, gosta de forrozão. E o Bob? O Bob e Bob tá na mão. Formatura, piscina, São Paulo, paroquê, se é condição, não pode esquecer, hein? O quê? E Bob? Bob e Bob pra você. Só alegria, comemoração, e se precisar, ó, quem tá de plantão. Tem Bob? O Bob e Bob tá na mão. A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de... PRB. Celso Russomano, deputado federal. O futuro da nossa cidade não pode ser traçado dentro de quatro paredes de um gabinete. As políticas públicas a serem implementadas devem ser discutidas com a sociedade de forma aberta e transparente. O PRB defende o diálogo e a participação popular em tudo aquilo que mexe com a vida das pessoas. Ah, e tem um detalhe. Chega de propaganda enganosa eleitoral. Ninguém aguenta mais ser enganado. Venha com a gente, filie-se ao PRB. PRB. Música eletrônica. É aqui. Energia. Temos experiência na saúde. A proposta do PSB é levar o padrão do Hospital de Cotia, um dos melhores do estado, para todas as unidades de saúde da cidade. Junte-se ao PSB para mais educação e segurança em Cotia. Olá, sou o Dr. Aidan. Em Santo André, nós avisamos: cuidado com quem promete e depois não cumpre nada. No PSB não tem conversinha. Ninguém aguenta tanta mentira. A receita é: dignidade e vergonha na cara. Feliz. Titanal e Cash Cash. Energia. PRB. Renata Sene. Diante das dificuldades que o Brasil passa hoje, temos duas opções: sentar e lamentar ou levantar e agir. A primeira opção é a mais fácil, a mais cômoda. A maioria prefere ela. Mas colocar a mão na massa dá trabalho, é difícil. E são poucos que encaram o desafio. Tabata Yamauchi, coordenadora estadual PRB Mulher. A política brasileira só vai mudar o dia que essa pirâmide se inverter. O PRB defende e incentiva a participação da mulher de bem na vida pública. Venha com a gente, filie-se ao PRB. PRB. Música eletrônica é aqui. Energia. Olá, eu sou o Guti de Guarulhos. Guarulhos tem muito potencial, mas parou no tempo. Bilhões desperdiçados, obras inacabadas, saúde na UTI, dívidas astronômicas e o imposto aumentou mais de 900%. Só quem é de Guarulhos sabe. O PSB quer mudar isso. Olá, sou o Dr. Aidan. Em Santo André, nós avisamos. Cuidado com quem promete e depois não cumpre nada. No PSB não tem conversinha. Ninguém aguenta tanta mentira. A receita é dignidade e vergonha na cara. Filipe. Calantes. Energia. PRB. Wagner Feitosa, vereador de Diadema. A política é e sempre será o espaço adequado para discutirmos os rumos da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Aqueles que dizem não gostar da política, fatalmente serão governados por quem gosta. Mas nem sempre esses que gostam são as melhores opções. Por isso, convido você a caminhar com a gente na construção desse novo projeto político para o Brasil. Filie-se ao PRB, o partido que é 10. Partido Republicano Brasileiro. Energia. Energia. Energia. Energia. Olá, eu sou a Mona Zen. Nós, mulheres brasileiras, somos subrepresentadas nos espaços de poder. É preciso mudar isso. Com a sua participação, podemos ocupar esses espaços para fazer a diferença na política, garantir a justiça social e a paridade entre homens e mulheres. Para isso, precisamos aprovar a lei que garante a reserva de vagas para as mulheres nas eleições municipais. Nós, mulheres do PSB, estamos comprometidas com isso. Afrojack. Energia. PRB. Jorge Wilson, deputado estadual. O PRB está construindo um novo projeto político no Brasil. E o estado de São Paulo tem cumprido à risca seu papel. O objetivo agora é nos preparar para as eleições de 2016 e eleger prefeitos e vereadores republicanos. Onde tem a marca do PRB, tenha certeza de que os interesses públicos estão em primeiro lugar. Você pode participar desse debate e ser protagonista da política da sua cidade. Venha com a gente. Filie-se ao PRB. PRB. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. A Fit for a Better Day. Apenas os grandes hits. Demi Lovato. Cool for the Summer. Cool for the Summer. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. A partir de agora. De agora. A melhor cobertura do EDC Brasil. Energia 97 no Electric Daisy Carnival. Direto do Autódromo de Interlagos. Pois aí, com mais informações, o Sombra, hein? Sombra, como é que tá por aí? Alô, Sombra? Alô? Alô? Alô? Alô, Sombra? Daqui a pouquinho o Sombra vem com detalhes do Electric Daisy Carnival. Fique ligado na energia, hein? Vamos lá, ao vivo do Autódromo de Interlagos, onde acontece o evento com promoção exclusiva da Energia 97, Electric Daisy Carnival. Sombra, e aí, tá me ouvindo agora? É isso aí, Dodô, boa noite. Boa noite. É isso aí, cara, hoje é dia de EDC, estreia do EDC, EDC Brasil, primeira noite com grandes atrações. E durante toda a noite, você vai ter a melhor cobertura da Energia 97. Você vai saber como está o trânsito para chegar com o Bernardo Veloso, como está a animação da galera chegando junto aos portões do EDC. Você vai ter uma cobertura do público, como que está o público, a animação do público, nos palcos, nas pistas, nos quatro diferentes palcos que nós teremos dentro do EDC, com a cobertura da Gabi, também com a cobertura da DJ Cris. Mais tarde, também grandes entrevistas, a gente vai ter uma equipe de Energia 97 totalmente alocada para entrevistar os grandes DJs que são convidados do EDC, tá bom? Já temos convidado as entrevistas com o Arte, com o Martin Garrix, tudo o que acontecer no EDC, você vai saber direto aqui do Autódromo de Interlagos. Então fique ligado, fique ouvindo a Energia 97 e atenção, daqui a 10 minutos, nós estaremos transmitindo em definitivo do estúdio da Energia 97, do ponto mais alto do Autódromo de Interlagos, em frente ao Kinect Field, que é o palco principal onde rolam maiores atrações do EDC. Vai ser sensacional. E DJs, atenção, DJs convidados estarão mixando de dentro do nosso estúdio durante toda a noite até o fim da madrugada. Fique ligado, o som da energia, hoje à noite e amanhã à noite, a partir das 8 horas, totalmente feito a partir do Estúdio Energia de dentro do EDC. Vai ser sensacional. Então, você fica agora com a programação especial do EDC e daqui a 10 minutos, ao vivo, em definitivo, aqui do Estúdio da Energia de dentro do EDC, de frente para o palco Kinect Field, essa promoção exclusiva e oficialíssima da Energia 97, do maior evento de música eletrônica da América Latina, dos Estados Unidos, América do Norte, da Europa, no mundo inteiro. O maior evento é o EDC, agora versão Brasil, com promoção exclusiva de energia. Até já, a gente volta em definitivo daqui com a Gabi e com todo o time da Energia 97, Domênico. Valeu, Sombra, obrigado. Daqui a pouquinho com a transmissão ao vivo daí. Valeu, Sombra. Valeu. Energia 97, ao vivo do EDC Brasil. To breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? How deep is your love?

up the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. De agora, a melhor cobertura do EDC Brasil. Energia 97 no Electric Daisy Carnival. Direto do Autódromo de Interlagos. Energia 97 ao vivo do EDC Brasil. Os DJs já estão tocando neste exato momento. Está tocando no palco Kinect, o DJ Felguk. Na pista Neon Garden, tem o DJ Kidnap Kiddy. E também no Best Pod, você acompanha agora Jen Chieves. Bom, a Energia 97 vai passar todas as informações. Como é que você faz para chegar ao Autódromo de Interlagos? A cobertura completa você acompanha a partir de agora no nosso estúdio, que está exatamente em frente ao palco Kinect. Então, essa é a Energia 97 ao vivo, direto do EDC Brasil. E você acompanha agora o DJ Lala Moreira aqui no estúdio da Energia 97.